Estádio 97, Estádio. Boa noite, cambada. Zé, o oferecimento de vai, mano. José Antônio, com oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse aí poloar.com.br. Temos o oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, RG número 2? Sim. A BV Financeira tem a solução. Liga aí, 3003-7888. Ou você pode acessar bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo, RG número 2. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado, boa, Motinha. Boa. Começando o estádio 97, José, 17:36. Eu diria o Fatioli. Você fala bonitinho, tá, mano. Tá vendo, José? Você aprendeu a ler, hein, 15 ignorante. Anos aí tem que aprender alguma coisa, hein, Zé? Ô louco. Já tô vendo que deu debandada geral, né? Bem, já foi pro inferno. O Nanico tá junto. O Portuga, não sei onde é que ele tá, tá chafurdando em algum lugar. O que aconteceu com os caras, velho? Sei lá, meu. Acho que é cadeia. Tá parecendo time do Santos, pô. Tá em todo mundo. Oh, os caras estão levando a sério, hein, Zé? Aquele lance do ano começar só depois do carnaval. É brincadeira ou não? Os caras estão levando a sério. Pô, cambada de vagabundo, viu? Também vou. Nossa senhora, opa, viu? Tem tanto feriado, né, Zé? Bagulho tá osso. Quantos graus aí, José? Deve estar uns 28. Que cor que tá o galinho hoje? Ô, mano, liga pro carrinho lá, velho. Mano. O negócio tá bravo, hein? RG, que cor que tá o galinho hoje? Puta, o galinho tá roxo, velho. O galinho tá pegando fogo, mano. Nossa senhora. O galinho ficou roxo, mano. Meu, isso daqui tá um som muito alto. Aqui, tá. O que tá acontecendo com teu fone aí, Zé? Pô, os caras estão querendo me queimar aqui. Eu vou arregaçar a cabeça de um. É o pá. Nossa, hoje vai ter uma promoção. Negócio, uma promoção espetacular aqui. Internacional. Hoje vai ser o lançamento. Uma boa promoção, então. O ouvinte aí vai gostar muito, viu? Então vamos alertar os ouvintes do Estádio 97 daqui a pouco, galera. Não mudem de estação que vocês não vão se arrepender. Daqui a pouco o Estádio 97 tem uma baita promoção e você vai cair pra trás. O cara vai cair pra trás, RG. Vai quebrar a cabeça. Vai, Zé, o cara vai dar um mortal de costas. Vai dar um carpado. É, o cara vai parecer a Daiane dos Santos. Promoção no Estádio 97, sai de baixo. Não, essa podia arrebentar. É, malandro. Então fica ligado aí, galera. Não troca de estação, não, porque se você trocar de estação, você tá lascado, velho. Vai tomar um pau se trocar de estação. É isso aí. O Benjamin já chegou causando. Certo, o Benjamin parece. Para de reclamar, senta aí. Benjamin tá com a voz de uma senhora de 98 anos. Reclama muito. Tá fechado seu microfone. Fechado, primeiro pode ir. Pode falar. Primeiro que não é dentro. Primeiro que não é dentro. É frigorífico aqui. Não é dentro, é dentro. É dentro. É dentro. Coloca o cachecol. Tem que fazer um pullover. Alguém tem um suéter? Não, mas Não, mas ó, existe uma explicação lógica pra isso, Benja, porque nós temos equipamentos muito caros aqui dentro desse estúdio, tá certo? É uma nossa... muito rica. É, isso aí, a nossa mesa de som é um negócio fora muito do comum. Muito rico. A nossa híbrida é 3D. Então, se você deixar a temperatura muito alta, esses equipamentos são muito sensíveis. Eles pifam. E eles podem queimar. Mas eu tô com medo que esses equipamentos peguem também uma gripe, uma pneumonia. Mas não tem problema, a gente dá um remedinho pra eles. Mas o que você ficou fazendo? Chama-se Silvano. Tá assim, não faz pergunta de que você ficou fazendo com sua garganta tá assim. Você tomou um jato, Benja? Você tomou um jato na garganta? Ficou no Bright aí, né? No Bright. Falou. Ô, muito louco, meu. Ó, então vamos. Peraí, fala. Cadê o Tobias? O Tobias, meu. Tobias não veio hoje? O Tobias essa altura. Tobias Aguiar. Tobias essa altura do Parmeira. Campeonato. Uai, ô Jeca, fala aí. Aí, tudo certo aí, Zé? Não, você fala Palmeiras se eu falar que é Palmeiras. Foi ele colocou. Pensa que você vai falando o que você quer, foi não, ele seu... colocou aí. A produção tá atropelando. Então vai no Palmeiras, vai. Palmeiras! A crise que no futebol, em tudo, mas tá aí. O Palmeiras hoje sapecou mais uma contratação. Tá desempregado, passa na Curiaçu. É, e hoje foi um zagueirão. Quer meter um processo? Sim. Passa lá no Santos. Zagueiro Jackson. Jackson. Zagueiro Jackson do Inter, né, que estava emprestado aí ao Goiás, se eu não me engano. Goiás. É o novo contratado do Palmeiras. Já são 17 jogadores contratados pelo Matos e Paulo Nobre e companhia. E também agora o Palmeiras tem um coordenador científico. Essa função é nova no futebol, não ouvia falar ainda. Coordenador científico. Certo? E tá na, tem agora o São Paulo entrou na parada pra ter também o Cafu, viu? Da Ponte Preta. Cafu parou? Já chegou ou não? Não, esse é outro. Esse é o genérico. É, esse é o atacante. E o outro. E eu vou te falar também, viu? Do jeito que tá aí, viu, Benji? Se o Cafu, se ele quiser jogar, ele joga. E então o Cafu deve pesar, esse Cafu de hoje, o Cafu antigo, deve pesar uns 20 quilos a menos do que o Walter do Fluminense. Pesa mesmo. Pesa mesmo. Então é isso aí, o empresário do Cafu falando sobre isso, porque já começou essa história de que, de novo, né? De novo tá tendo aí, ai, os Palmeiras e São Paulo estão disputando e tal. O empresário do Cafu falou o seguinte, que na verdade é o seguinte, ele ouviu a proposta de todo mundo, mas que ele está fechado, o Cafu está fechado, estaria fechado com o Palmeiras 95%. Só que tem uma cláusula que eles querem colocar, que é o seguinte, eles querem que libere o jogador por um preço menor se houver uma oferta do exterior. E entendi, o Palmeiras não estaria muito disposto a fazer isso. Contrato entendi, de 3 anos, e o Palmeiras estaria aguardando aí, vai ter o Alexandre Matos que estava em Minas, né? Inclusive estava tentando falar com ele aí para ver isso. Né? E hoje seria resolvido dessa situação. Quem é esse, Palmeiras... Motinha? É o tal do Cafu? Não, é o Cafu. Se eles aceitarem, o Palmeiras aceitar reduzir, fecha e o Cafu viria pro Palmeiras. Mas ele acredita, o agente do Cafu, que realmente isso vai acontecer. E que os outros já escutou a proposta de todos, e que haveria 6 times interessados no Cafu. Mas, ô Moto, o negócio é o seguinte, vamos lá. Antigamente, velho, antigamente, o cara fazia doce, tá certo? De colocar essas viadagens no contrato. Ai, mas se pintar uma proposta do exterior, eu quero ir embora. Ah, mas se tiver a proposta disso ou daquilo, você tem que me liberar se eu pagar multa rescisória. Antigamente era jogador que tinha um certo nível, tá certo? Antigamente era aquele tipo de jogador que você fala, não, aquele cara cobiçado. Aquele cara, vai, vamos colocar, o Ricardo Oliveira pediu isso. O Alex, vai, que é aquele que se aposentou agora recentemente, aí pediu isso. O Juninho Pernambucano pediu isso. O Kaká pediu isso, tá certo? Vamos colocar até o Marcelinho Carioca pediu isso. Hoje o Cafu, velho. Tá certo? O tal do Cafu, que ninguém sabe quem é. Se o cara entrar agora na rádio, ninguém sabe quem é esse cara, mano. O Jonas lá, o Benjamin, aquele cara que tá jogando Sampaio Correia, que conhece o interesse, tinha acertado tudo. Na hora de chegar e chamegar lá e assinar o contrato, ah, não, mas precisa dar mais isso e aquilo. Velho, esses caras não são ninguém. Olha. Se o cara entrar agora, que ninguém sabe quem é, o cara tá metendo essa mala. Eu vou discordar totalmente. Pra variar, você vai discordar de mim. De novo? Ah, lógico. Se o cara não é porque o cara hoje não é famoso, que amanhã ele não pode ficar. Mas hoje não é. Sim, mas quando você... Mete uma mala quando ficar. Mas quando você vai chegar num lugar novo, você vai fazer um contrato de 3, 4 anos, o cara tem que se precaver. Se o cara não faz no primeiro contrato um negócio legal pra ele, ele se ferra depois, mano. Mas legal pra isso ele aí... jogar no Palmeiras, não, Benjamin. O rabo tá banando o cachorro. Não, mas o rabo não tá banando nada do cachorro. Ah, sim. O cara tem que se precaver, é um contrato. Se o cara não faz um bom contrato, amanhã ele tá morto. Mas é que tá. Por que o cara é famoso ou não é famoso? O cara exigir, tem... uma cláusula, é que se pintar a proposta do exterior, tem que liberar o cara. É lógico, o cara tem que fazer isso. O mercado é esse. Então, é joga onde? Ô, Mota, joga onde esse cara aí? Esse jogo? Que mala ele joga, não. Ponte Preta. O cara tá na Ponte Preta. Então fala, beleza, o Cafu, fica aí com o seu contrato na Ponte Preta, coloca uma cláusula na renovação, quando você for renovar com a Ponte Preta, você fala, quando pintar a proposta do Barcelona, você me libera se eu ganhar qual nada. Qual o problema de o cara botar num contrato que ele tá fazendo, que é uma coisa de 3 anos, ou 4, que se vier uma proposta, se... você tá louco, aí que mano. Tá, Benja. Isso não é mal, é não, contrato. Não, negativo, é eu vou discordar. Se não tá bom, tá certo nos modos que o Palmeiras tá apresentando, então não assina com o Palmeiras. Então não assina. Mas é que tá, não fica com essa frescura. Não fica com essa frescura, ai, vai se pintar a proposta exterior. O Palmeiras tá investindo dinheiro nele. Você assina contrato seu, você fala assina qualquer coisa? Ué, peraí, Sombra, no meu contrato aqui, tá certo? Com a Rádio Energia 97, eu pedi alguma cláusula que se pintar uma proposta de uma rádio Y, Z ou qualquer uma de Nova York, você me libera sem eu pagar nada? Tem alguma cláusula assim? Isso não. É ridículo. A partir do momento que eu li o contrato, peraí, se eu venho trabalhar aqui, eu tenho que estar focado aqui, né? Pensando em ir embora. Não, mano, é isso, mas só que o mercado do futebol é outro. O cara não vai chegar num clube que vai ficar 15 anos jogando então Palmeiras. Então foi o seguinte, ô Jonas, já tô, eu tô metendo o pé pelas mãos. Então, o Cafu da Ponte Preta, o negócio é o seguinte, mas, ó, a próxima renovação que você tiver com a Ponte Preta, você fala, eu exijo uma cláusula, tá certo? Porque se pintar a proposta do Barcelona, do Real Madrid ou do Paris Saint-Germain, vocês têm que me liberar. Gente, vamos ver se vai pintar a proposta tá do Paris Saint-Germain tá pro Cafu jogando na Ponte Preta. Uma conotação errada pro cara. Vamos fazer das manchetes, calma. Tem sempre um comentário a mais, senão a gente vai. Isso aí, Sorbá. Vamos ao tricolor, então. Vamos ao tricolor. Fala do tricolor, seu Bento. Tricolor, o Mendes hoje foi apresentado. Zagueirão. Zagueirão? Thiago Mendes. É meia, porra. Meia, meia, desculpa. Chama louco, interrogação. Muito louco, meu. Tobias. Você anda andando com o Cafu da Ponte Preta? Almocei com o Tobias. Almocei com o Tobias, mas... Agora, o Clube Árabe reduziu um pouco a oferta lá pelo Oswaldo, mas acredita que vai chegar num desfecho. É que o Oswaldo, daqui a 6 meses, pode assinar pré-contrato. Sim, aí vai, né? Abaixar a proposta aí. Tirar um pouquinho aí. Ali, fazer o quê? É a chance aí. Também. Então, mas deve... O Oswaldo tá pior que a ação da Petrobras. E como eu te falei, tá Sombra... Tá caído, hein? O Cafu também interessa aí, o São Paulo, que ele tava falando, mas... Ah, interessa mesmo? Não, eu falei, o agente dele falou que não existe, que estão até querendo prejudicar o negócio dele com Palmeiras. Momento, será que isso aí, ó, porque... Plantado? Ele falou que foi consultado, mas que não existe. É que outro dia eu bem já disse, às vezes o nego joga aí pra um repórter, que o clube tá querendo, valorizar, o outro tá querendo, não sei o que lá. Aí começa a sair um monte de matéria, porque o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, não, o Santos não disputa mais, o Corinthians, todo mundo quer um jogador, né? É verdade, o Santos tá com problema, não tá disputando hoje, nada. Mas saberemos qual é o problema do Santos. Aí fica esse negócio. Aí a briga pelo jogador faz com que o jogador seja mais importante do que realmente ele é. Aí, o Santos tem de repente o cara pode ter até usar o nome do São Paulo pra conseguir isso que quer do Palmeiras. Pode ser. Né? Exato. Vocês não vão assinar? O São Paulo tá louco atrás do cara. Longe de dizer que é mau jogador mesmo, porque eu nunca vi na vida. Então eu não vou fazer um julgamento de um jogador que eu nunca vi atuar. Não, mas eu também não tô falando julgamento com relação à parte técnica dele. Eu só tô falando com relação a esse comportamento. Mas eu não disse que você julgou. Ah, não. Não. Entendi. Eu tô falando assim que longe de eu fazer um julgamento do atleta, tal, mas que rola esse tipo de situação no futebol, né, de plantar né? Aquilo que todo mundo quer ganha agora, mais valor, mas será que quer? E agora vai ficar pior, porque tem esse lance agora, se criou por causa daquele negócio do Kardec. Isso. Agora, a briguinha. Deu um chapéu. Agora é chapéu. Então agora deitou pros... esse negócio da rivalidade do Kardec caiu do céu pros empresários. Bem, já foi criada. Liga pro dirigente, liga pra outro, liga pro repórter, liga pra outro. Pronto. Olha, puseram em disputa São Paulo e Palmeiras por Paulo André. Não houve disputa de São Paulo e Palmeiras por Paulo André. O Ataíde Gil Guerreiro está há décadas falando, não quero atacante, não quero a zagueiro com mais de 30 anos de idade, só se fosse um jogador excepcional. Ele falou, se fosse para trazer os jogadores mais velhos de 30 anos, ele falou, eu traria o Lugano que todo mundo quer, menos eu. Não vejo lógica em muita coisa do que é colocado aí. Não é colocar em xeque também, Sombra, a declaração da Ataíde Gil Guerreiro pra gente aqui, porque eu acho que ele foi muito sincero. Mas no futebol, muitas vezes as pessoas falam que não estão conversando. Então, não acho que seja o caso do São Paulo com relação ao Paulo André. Mas no mesmo caso aí, entre São Paulo e Palmeiras, quando houve lá o acerto com Kardec, o Aidar, ele falou com a gente, inclusive desmentindo a informação de que ele estaria conversando com Allan Kardec. E passou 2 dias e ele estava se apresentando no Morumbi. Futebol é dinâmico. Então, eu também acho, mas com relação ao Paulo André, eu concordo com você. Eu acho que o São Paulo não tem interesse nele, não. Naquele caso lá do Allan Kardec, eu acho que era uma questão estratégica, mas agora eu não vejo. Sim. Sinceramente, eu não consigo entender. Sim, entendi por quê. Continuando com as manchetes do Estádio 97, que aliás, hoje tem lançamento de promoção, muito legal, Tô vendo a movimentação aqui. É verdade, os bastidores aqui, muita coisa bacana. contratos assinados, vai ser legal demais. É, Estádio 97 tem apoio de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos fazer a barba mais cedo hoje, mano? Opa, vamos lá, Sombra. Vamos. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Verdade. Por isso, Portuga, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, pra você fazer aquela franja, tá certo? Pra você dar aquela ajeitada no topete, deixar pra esquerda, deixar pra direita. Você prefere a direita ou a esquerda, Portugal? Ah, eu guardo sempre pra esquerda. Eu guardo sempre pra esquerda. É, pra esquerda. Então é isso aí. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar agora, a sua axila não vai estar aquela poça d'água, tá certo? Meu Deus, vai acumular até mosquito da dengue isso aí. Nossa senhora, que nojo, hein? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá certo, esse é o Estádio 97, trazendo mais manchetes. Vamos falar de quem, seu Bento? Santos. Do Santos? Bem muito agitado, hein? Ang, aconteceu, né? Ondas altas. Santos aí que com esse embrólio com o Aranha tá de olho no goleiro do Goiás, que é o Renan. Mas segundo informações, o Aranha teve... Liminar negada aí pra sair pela aquele esquema, né? Então... É Chico o Aranha, né? É. É, Chico o Aranha. E eu acho que o Arouca vai ver no caminho. É, sabe, com certeza. É que o Arouca ainda não foi julgado, né? É. O Arouca ia ser julgado, RG. Aí o juiz pediu pra sair do caso, porque ele era santista, mas parece que a ação caiu no colo de um outro juiz que também é santista. Também mas é em Santos. Santos maravilhoso. Não, mas não tem juízes jovens? E a tendência... E a tendência é que aconteça a mesma situação com o Arouca, né? Porque agora o Santos pagou aí 2 meses de salário, quer dizer, então fica uma situação complicada. Porra, quando você fala pagou 2 meses de salário, incluindo o Arouca, incluindo o Aranha... Ah, esse deve ter sido o principal, que o cara chegou lá e botou, porque é Aranha. Mandaram o motoboy entregar. Mena. Aranha, Arouca e Mena são os três que, e o Thiago, que entraram com o processo. O RG, né? Perdão aí te interromper, mas vou sombrar. Cadê a isenção do cara, velho? O cara é um juiz de direito, RG. Por mais que o cara tenha um time dele, na hora que ele vai analisar as coisas ali, ele tem que ser imparcial, tá? De brincadeira. Ah, sim, o cara alegar um motivo demolístico pra sair do caso, uma coisa é o cara ter que julgar o filho dele, tá certo? Falando, me tira do caso porque é meu filho, eu não posso julgar. O cara alegar um motivo futebolístico pra não julgar uma ação de um atleta, o cara tá de sacanagem. Mas ele foi honesto. Honesto, Mota. Porra, tem que ser imparcial. Aí não é questão da honestidade, tem que entrar a isenção. Porque se ele julga contra o Santos, ele se acha... condenado por uma torcida, porque ele, como santista, não poderia condenar o time dele. O filho dele vai reclamar com ele. Se ele julga a favor... Aí os caras vão postar a foto dele com a camisa do Santos. Santista, quer dizer, e pra falar a verdade, tá errado, porque não tem juiz corintiano que tá tudo preso. Não, mas... Vai poder julgar um caso do Corinthians. Mas a verdade é a seguinte, o Santos nunca teve, eu não me lembro, por enquanto aí nos últimos anos, tanto destaque na mídia quanto agora, né? Toda hora pipoca uma coisa. Nossa, pra ter destaque assim, é melhor não ter. É, sim. É o que eu tô falando. O Palmeiras tem, ele tá tendo de um lado, o Santos tá tendo na mesma proporção do outro, né? Então, a condição do Santista hoje, ela é... Tem o Robinho ainda, ela né, é gente? Tem o Robinho, que é o jogador que mais tem pra receber do Santos, também recebeu. Sim. Mas hoje o Robinho saiu em defesa da diretoria e do presidente. Mas, Como assim? Ele não disse que apoia também os jogadores que entraram na justiça? Sim, mas ele falou que ele entende. Ele entende, ele reconhece. Que foi uma coisa da outra diretoria. Não dá pra você ser a favor, né? Lógico. Ele falou que entende que foi outra gestão que fez besteira. 30 de janeiro é a data da audiência judicial e o prazo limite para que a Justiça do Trabalho defina a rescisão do contrato do volante Arouca com o Santos. É. Isso de acordo com a advogada Cristina Paranhos Olmos, existe a possibilidade de que a decisão saia a qualquer momento. É possível que seja antes. É requerido pelo Arouca que essa decisão saia o mais rapidamente possível. A nossa esperança é que seja apreciada rapidamente, mas sem dúvida não tem como escapar do dia 30, segundo matéria do Estadão. A partir do momento que você entrou... E os dois volantes que o Palmeiras inscreveu, nenhum dos dois é a camisa 5, né? Não, né? É, porque contava, parou. Contava, né? Com a, bom, é, mas pode ser que tenha que chegar lá e deixar um turu agora, né? O Palmeiras pode até levar o Arouca. Mas se acontecer com o Arouca, a mesma coisa que aconteceu com o Aranha, já não vai sair de graça, né? Já vai ter que morrer com um turuzinho. O que você sabe é que no Santos ele não joga mais, né, Argentina? O torcedor santista dificilmente vai jogar no Santos. É difícil, né? No, geralmente, um cara que entra na justiça contra o time... Verdade que teriam até, por parte do Santos, ah, mas tô sabendo que o Palmeiras quer o tal do Aranha, não sei o que, ah, ele não conseguiu eliminar. Ah, mas se vier aqui com o turu, a gente exatamente, conversa. Exatamente, isso aí. É, não, não, não se descarta essa possibilidade, porque desde que o Palmeiras manifestou interesse... O que eu estou dizendo é o seguinte, no futebol você não pode entrar como coelho, você tem que ser raposa. Se você entrar como coelho, você é jantado. Mesmo porque a raposa é campeã, bicampeã brasileira. E RG, há propostas pelo Lucas Lima, né? Sim. É, mas aí também é grana, né? Ô Sombra, eu não tenho dúvida nenhuma de que a ideia dos caras lá no Santos é essa. É basear aí em trazer jogadores com salários aí, como o presidente disse, não maior que um passo maior que a perna, então vai ficar aí nos 150, 200 conto, e pegar a molecada e fazer uma mistureba. Vamos tentar hoje ver a opinião do pessoal que dirige o Santos. Vamos ver o que eles estão falando. Agora, você vê, ele deu uma entrevista ontem na Bandeirantes, ele está prometendo mais duas ou três contratações, velho. O Guilherme do Santos, do Atlético? Pesco ele Mineiro, ele prometeu. Está prometendo mais duas ou três contratações. Agora, isso é aquilo que eu falei aquele dia do Corinthians, por exemplo. É umas notícias, juro por Deus. É coisa de louco, é uma coisa incoerente. Você pega um lado do jornal, tá lá. Os jogadores do Santos entram com ação porque não recebem. Você entra do lado direito, Santos quer o Guilherme do Atlético. Corinthians, o Ralf, os agentes do Ralf vão acionar porque não paga. Uhum. Renato Augusto reclama de salário atrasado no meio. Corinthians quer trazer Conca. É aquela história que eu falei. Eu não pago o meu condomínio, mas quero comprar a BMW. Mas está cheio. Então é a situação. É esse. Não, tudo bem, mas não reclama depois. Está devendo, tá devendo água, está devendo luz, mas não foi cortar. Está devendo, foi lá, fez um acertinho. Fez um gato. Né, parcelou e vai continuar devendo. Então são essas notícias que chateiam, que deixam realmente a torcida envergonhada, mas não tem como escapar disso. Agora, tem que ser raposa. E espero que o presidente do Santos seja para sair dessa situação. Você falou em raposa? Cruzeiro? Você falou em raposa e coelho. Chamou Cruzeiro? Não, do Cruzeiro? Não. Quando você vai contar, vai ser no resort que você vai contar a piada do coelho chupador? Sim, aquela, sim. Que aquela é a sua melhor piada. E só para fechar, parece que aí, sem briga nenhuma, mas... Me parece que está bem adiantado Edu Dracena, Santos, Corinthians, né? Já são Corinthians, já encaminhado. Bem conversado. Parece que 2 anos de contrato. Parece que o Edu Dracena vai sair na boa, sem esse embrolho de justiça. Sim. Vai vir pro Corinthians e vai jogar quando? Corinthians? Sábado? Tá só lá. Ele joga quinta-feira. Quinta-feira, amanhã. Primeiro jogo contra o Colônia aí na quinta-feira. Então, e domingo e sábado contra o Leverkusen, isso? Mas são aqueles jogos que, apesar de ter um apelo interessante, certamente assim, tem inteiro, né? O Bayern Leverkusen, não é o Munique, mas o Leverkusen é um jogo internacional. Mas aquela coisa eu já vi, meu. Puta, joga 11 o primeiro tempo, joga outros 11 o segundo. Ah, mas já avisou. Nossa, que vai ser assim. Chato, pô. Eu acho que é mais interessante do que você pegar, talvez, aí um Mojimirim na pré-temporada aqui, sabe? Aqueles eu jogos sei, treinos. Não, que... tô dizendo como é chato esses jogos até, que mas... troca todo mundo. Fica parecendo festa de aniversário. Mas eu acho que é legal, Sombra, fazer esse tipo de coisa aí, essa intertemporada aí fora do Brasil. Porque você, além de ganhar uma boa grana pra isso, tá certo? Você acaba expondo sua marca internacionalmente, melhor do que pegar talvez um adversário da Série C do Paulista pra fazer esses rachões aí durante o treinamento. E você, querendo ou não, tá lá fora, né, velho? Nada melhor do que estar nos Estados Unidos, respirando um ar puro. É bacana, velho. É bacana, né, mano? Tá, mas com relação ao Edu Dracena... Se fosse lá, eu ficava lá e ia pedir asilo político. É, pode ser. Igual os cubanos fazem. Nas Olimpíadas, né? Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Edu Dracena, ele entrou em contato com a diretoria do Santos hoje pedindo uma rescisão amigável do contrato. E tá muito bem encaminhado mesmo aí o Edu Dracena com o Corinthians. E possivelmente acho que até sexta-feira ele acerta. Pode falar, será muito bem-vindo. 2 anos de contrato. Desejo toda a sorte do mundo pra ele. Fisicamente bem, pô, zagueirão. Ô, mano. 2 aninhos de contrato. Você gostou disso, mano? Gostou? Sim. Agora, eu gosto muito do Luizão. Também. Mas custa 5 milhões de euros. E não virá. E pra completar o Corinthians, não tem nada a ver com o Corinthians, mas tem a ver com o seu estádio, né? A promoção Lava Jato também chegou... a comentar sobre a arena do Corinthians, porque pra quem não sabe, lá, né, onde a mangueira, o estádio ele chegou e tá tudo certo, a gente já entregou a obra, já estão usando, já tá jogando para. No campo. Para descer o saco e remoer coisa que não existe. É, mas você não tá mais lá, fica na sua. Mas eu mando nessa porra. Assim? Como que pode ter alguma coisa a ver? Porque lá no estádio do Corinthians passavam os dutos da Petrobras lá. Então teve que tirar os dutos. Então o Ministério Público está investigando se tem alguma problema. Mas deixar claro que o clube não tem nada a ver com isso nessa investigação. Não, mas de qualquer forma, ô Bento, com relação a isso aí, eu acho que tudo tem que ser averiguado, cara. Eu acho que se existe uma denúncia, ela tem que ser apurada assim, independente de quem possa atingir ou não. Eu acho que tudo tem que ser averiguado. Eu acho que tem que ter isenção nesse tipo de caso, né? Não pode aliviar pra ninguém e falar, ah, mas é o fulano, é o ciclano, é a empresa A, a empresa B. Existe uma denúncia? Existe uma suspeita? Investigue. Se houver culpados, que se ponha. Mas até dando subsídio, irmão, pra você. Uhum. Aí já não é nem questão de denúncia, hein, gente? Também precisa entender o seguinte. Na época que foram construir o estádio, que escolheram o terreno, já tinham os dutos lá. Todo mundo já sabia. Se o estádio foi construído, se está lá funcionando, alguém aprovou isso aí. E não foi o Corinthians, né? Que... dos rapidinho. Não sei. Estava lá. Todo mundo sabia que estava lá. Então não foi o Corinthians que tirou o duto de lá, né? Sim. Mas o Bento já foi embora, acho que o menor problema do estádio são os dutos. Acho que o problema maior vai ser quando tiver que pagar o estádio. Mas o Bento não completou as informações do Corinthians aí, é sempre bom ratificar. Você criticou o Bento ao vivo, hein? Não, mas ele não deu ênfase aí na declaração do Guerreiro que foi dita ontem, que a gente já disse aqui, mas a audiência rotativa a gente tem que sempre lembrar, tá certo? Os ouvintes. O Guerreiro declarou que no Brasil ele só joga no Corinthians, ou seja, já jogou pelo ralo qualquer chance aí de qualquer outro rival contratar o Guerreiro. E hoje faz 15 anos que o Corinthians venceu o seu primeiro Mundial no dia 14 de janeiro de 2000. É o Band Summer Championship. Ah, se lascar. O bagulho é o seguinte, estava lá, tá certo? Comemorando o primeiro Mundial reconhecido pela FIFA. Um evento aí fantástico. Hein, Benjamin? Impressionante, mano! Foi legal demais. Um calor absurdo no Maracanã. Show de bola. Parabéns, Corinthians, fazendo a sua festa de debutante hoje do primeiro Mundial. O Corinthians tinha um time... Timaço. E o Vasco de um timaço também. Ó, o Corinthians ele tinha jogado lá, se eu não me engano, ó, era o Dida no gol, o Índio na direita, o Adilson, acho que era o zagueiro, Adilson ou o Nenê. Adilson Batista, então, o técnico. Eu não lembro se era o Adilson ou o Nenê que jogou a final. Adilson. Mas o outro zagueiro era o Fábio Luciano. O Kleber na esquerda, meio campo era embaçado, hein, RG? Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, e na frente Dilson e Luizão. E o amor do Guerreiro continua do mesmo tamanho, mano? Não diminuiu nada o amor do Guerreiro? Não, porque ele jurou amor pelo Corinthians, continua do mesmo 7 tamanho? 7 milhões, RG. Quanto? Os 7 milhões de dólares ele recebeu. Mas ele não gostou de ser acho... Deus ainda. E agora tem aquela coisa. Usa dinheiro de Dudu. Não vem Dudu. Usa dinheiro de Dudu. Não, mas eu acho que ainda não aconteceu a negociação aí com o Guerreiro. Talvez a... oficializar, né, RG? De fato, essa proposta aí. Talvez estender um pouco esse contrato. Logo. Mas eu acho que possivelmente quando acontecer a eleição do Corinthians aí, quando o Roberto assumiu, eu acho que essa coisa anda. Porque tá na cara que deu uma azedada, principalmente depois do caso do Dudu, que aquela empresa que representa ele representa o Guerreiro também. E os caras ficaram pé da vida com o Mário Gobi, então tá na cara que eles não vão fechar nada, absolutamente nada, com o Corinthians agora. Mas na hora que o Roberto assumir a presidência, eu acho que a coisa anda. Tá eleição, certo. Né? Eu acho que o Roberto ganha, mas tem eleição. Olha, daqui a pouco temos grandes novidades, vamos apresentar Estranho no Ninho, vamos apresentar também alguns parceiros nossos aí, que vamos trazer uma promoção sensacional para os próximos meses. Antes o Benjamin vai falar do Santander. Olha aí, amigão, você é cliente Santander Mastercard e também torcedor de futebol? Então se liga, hein? Essa notícia é para você. Olha aí, que tal você comprar ingresso para os 3 jogos do Brasil na fase de grupos da Copa América e ainda pagar menos por isso, hein? É, amigão, com o seu cartão Santander Mastercard, dá pra ter tudo isso. Mas olha, só hoje e amanhã, hein? Quem tem cartão Santander Mastercard, já pode comprar os ingressos. É só você acessar o site www.santander.com.br/promoção Copa América e saiba como comprar online. E comprando entre hoje e amanhã, amigo, você ainda vai ter um desconto de 10% sobre o produto oficial. É isso mesmo, você ouviu? É isso aí mesmo. 10% sobre o preço oficial. é um presentão da Mastercard e do Santander, os patrocinadores oficiais da Copa América, aos seus clientes. Então, você não vai perder a chance de ver o Brasil jogando no Chile, vai? Aproveita essa oportunidade e depois é só comprar as passagens, hein? Mas corra, porque os ingressos são limitados. É isso aí, amigo. É Santander! Santander, esse é o Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. BV, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos apresentar aqui o Estranho no Ninho. Tá aqui o Thiago Gomes, 33 anos. Vem aí de Moema. Ele ganhou no leilão de Natal do Estádio 97. Fez uma doação de 300 quilos de leite em pó no leilão de Natal. Seja bem-vindo, Thiago. Opa, boa tarde, Sombra. Beleza? E aí, Thiagão? Recepção aí. Acho que nem é estranho mais, né? Conhecido no Ninho agora. Conhecido no Ninho, é verdade. Daqui a pouco ele vai ter uma cadeira. Mas você gosta tanto do estádio que você chega lá e ainda vai lá e dá lance pra ganhar a cadeira. Eu dei lance. Eu dei lance em todos os leilões, né? Mas alguns eu não consegui ganhar. Você é muito rico. Não, rico de coração, Sombra. É isso que eu quis dizer. Eu fiquei sabendo que você é que o materialista é o Benja. Você é quase um Paulo Nobre. De tão rico. Quase um Paulo Nobre. Muito poderoso esse cara. É, você, por exemplo, como empresário que eu vejo aqui, você avalizaria a dívida do seu clube de coração? Ah, é complicado, né? É que se bem que quando mistura a paixão, né, Sombra? De novo, a razão vai embora, né? Então, sim. Se você for pensar como empresário, como gestor, obviamente é muito arriscado você colocar o seu dinheiro ou usar o seu patrimônio pessoal como garantia de alguma coisa, né? Mas aí entra a paixão de um clube. Aí você é São Paulino, que nós sabemos, está aqui na tela, inclusive na e sua ficha. A gente faz algumas coisas insanas aí pelo clube e acaba... Que a razão não explica. Né? Aqui de todos nós, o único que disse que boria dinheiro, que avalizaria de todos nós, acho que o único que eu vi foi o Benjamin. O quê? O Benja foi o único que eu acho que entre nós aqui numa conversa informal disse: não, eu avalizaria algumas coisas pro meu time. Eu? Você vai desmentir no ar, seu picareta? Desmigo e levanto e dou uma cabeçada. Ah, tá, juiz! Quer sempre apelar pra violência. Que é sempre apelar para violência. Explica, explica como colocaria. Explica eu como. Presente. Explica. Não, não. Como é que você ia dar uma cabeçada no quicho do som? Você ia machucar o pé. Porque eu queria falar o seguinte: eu, presidente do clube, do meu, eu sou presidente do Corinthians, não colocaria um real. Um real. Primeiro que hoje no futebol se prega pro sócio, se fala é profissionalismo. Você botar teu dinheiro, você botar o teu dinheiro na sua empresa, normal. Você botar dinheiro num lugar que não tem dono, tá certo? E supostamente você tá lá por paixão, já não é profissional. Exatamente. Segundo que eu sou radicalmente contra quem coloca dinheiro. Porque você vai colocando dinheiro, você vai ficando dono. Você vai tomando posse do negócio. É. Então eu sou contra. Isso não é ser profissional, não. É que eu acho que é tudo questão também do quanto o cara tem, né? Não é questão porque do que o cara tem. Um bilhão, eu coloco. Exatamente. Mas... o cara já... Se aquele dinheiro que ele tá colocando já é algo que ele pode perder, ou que ele já conta como perdido, eu ajudaria a trazer o Conca pro São Paulo. Mas, assim, se ele tiver esperando doação, ganhar alguma coisa, né, com aquilo, eu acho complicado. Uma coisa é doação, outra coisa é você botar dinheiro e querer esse Mas eu acho um absurdo, por mais que o cara tenha dinheiro, qualquer clube hoje, principalmente os grandes, eles têm que ser autossuficientes. Quanto vale a marca Corinthians? Quanto vale a marca São Paulo? Quanto vale a marca Flamengo? Eu acho que, mesmo que o cara tenha US$1 bilhão e fala, quero ajudar meu clube, é um absurdo o clube aceitar, cara. Agora, precisar, né, aceitar, mano? É ridículo. Estranho. São Paulo, Libertadores da América, trouxe algumas contratações pontuais, nada demais. O único que pôs aí um dinheiro foi no Thiago Mendes, porque vê no Thiago Mendes um investimento, um jogador promissor, né? Me diz uma coisa, esse São Paulo, a seu ver, já está, pelo menos no papel, pronto para brigar por títulos esse ano? Com certeza, eu acho que ele já entra 2015 já como candidato a todos os campeonatos, né? Montou uma base forte, não perdeu ninguém, perdeu o Kaká, mas na verdade quem assistiu aos jogos do São Paulo viu que o Michel Bastos jogava muito mais do que o Kaká, então hoje ele vai ser agora o titular. Agora o Kaká... Ele tem importância de isso grupo, é verdade. Tem importância... Tecnicamente falando é verdade, mas o que o Kaká tem uma importância ali, posicionamento tático, ascendência sobre o grupo, motivacional. E outra, hein? O Kaká aprendeu a jogar sem a necessidade da correria, né? Verdade. Aprendeu a jogar sem essa necessidade da correria. Então, é uma pena. Fará a sua falta, mas eu entendo o que você está dizendo. Michel Bastos não vai ficar devendo tecnicamente. É, eu acho que mantendo a base e agora montou um elenco, porque se você pegar hoje o time B do São Paulo, vamos lá, Denis, Auro, Lucão, Antônio Carlos, Álvaro Pereira. Desculpa, aí... mas o Auro e o Lucão pra mim são apenas promessas. Ah, mas eu acho que já são jogadores... Vamos dizer que já mostraram alguma coisa, né? Apesar que o Lucão eu não gosto muito, o Auro eu já gosto mais. Mas imaginou se fosse... Mas pra ser um reserva e compor elenco, acho interessante. Certo. O Álvaro Pereira na esquerda, você pega o Hudson como reserva do Denilson, o Thiago Mendes como reserva do Souza. Talvez mais pra frente o Wesley, se é que ele vem pro São Paulo, né? Será que vem? Porra, mas você é cínico, como é assim. Porra, você é muito cínico. Na verdade, você quase é minha reencarnação. Não, não é. É que a gente não tem certeza, né? É um jogador que pode estar sendo muito disputado no mercado. Tá livre, né? Mas cuidado para não cometer o mesmo equívoco que o outro cometeu, hein? Quem? Trazer quem? O cara lá com corpo de carro de bombeiro. Não, imagina. São Paulo não faz campanha na internet, lembra? Fazer a campanha, né? O corpo de bombeiro... O único jogador... Ele não tem que trazer jogador em corpo de bombeiro. Nem o Kaká vem no corpo de bombeiro. Aí quem vem corpo de bombeiro é cachorro de nego morto. Não, o Wesley, se a gente puder contar com ele, só na segunda fase da Libertadores. O Breno no corpo de bombeiro. O Breno, é verdade. Pô, o Breno poderia. Isso seria um puta marketing. Pô, o cara tá lá na academia agora. Puta marketing, hein? Esse bota no estádio 97, você manda uma dessa. O pior é se ele não estiver ouvindo e os colegas do lado na bicicleta ouvindo e começa a dar risada. Aí é pior. Mas ele é gente fina. Complementa aí, vai, vamos lá. Hudson, Thiago Mendes, complementa o meio de campo. É, Hudson, Thiago Mendes, Wesley, né, que dá pra jogar volante e meia. Você coloca aí o Allan Kardec, talvez seria reserva, não sei se vai ser reserva. Não sei se é Pato e Luiz Fabiano. Baita jogador! Então, aí talvez Wesley Bosquilha, na frente Allan Kardec e Ademilson. Tá. Esse certo. É o time B do São Paulo. E você tá esquecendo do Maicon, que é meu amigo, e é baita jogador também, fala a verdade. Aí tem Paulo Miranda, que vai pro time C, tem alguns outros jogadores aí, o Daniel, que chegou. Então, acho que assim, o time de São Paulo, o time titular tá pronto, eu não mudaria nada, eu não contrataria ninguém pro time titular. Acho que o time B já tá pronto também, uma ou outra vez um atacante de velocidade no lugar do Oswaldo. Mas acho que o mais importante é o entrosamento. Mas pra mim o Pato vai ser fundamental. Eu também acho. Acho que o Pato, se o Pato estiver num bom momento, ele vai ser o grande diferencial dessa do sistema de ataque do São Paulo. Exatamente. Quem tá voando nos treinos é o Luiz Fabiano. Principalmente finalizações e tudo. Chega o segundo jogo, ele dá um tapa na cara. Quem deveria voar é o Pato e o Ganso. E no, são aves aéreas. Oh, então, na sexta rodada do Paulista. Sexta não. Pouco mais pra frente, o Pato é reserva. Você acha? É mesmo? Vai jogar Você não Fabiano gosta do cara, vai. Que é um baita cara, ataque. Não tem nada contra o cara. Vocês mesmo viram o Pato, ele começa, papapá, depois. Às vezes uma inconstância. Às vezes não, é isso, gente. O Pato é isso. É que hoje São Paulo pode dar o luxo mas de eu não Pato gosto não jogar bem, porque ele tem um reserva à altura, né? Assim, tem altura, assim. Eu não gosto quando joga Kardec e Luiz Fabiano, cara. Um ataque meio. O ataque não é ataque de velocidade, não é ataque de que chega em linha de fundo, não é ataque de drible. Verdade. Talvez um substituto pro Pato, né? Que seria o Ademilson hoje, cara. Nossa senhora. Ademilson, maravilhoso. Mas não me assusta, por exemplo, o que o Palmeiras está fazendo, contratar 15, aí os palmeirenses, contratamos 15. A gente vê que hoje é muito mais importante o entrosamento do que nome, né? Não, mas o palmeirense tem que estar feliz por estar entrosando. Talvez vai montar esse time para o ano que vem, né? O São Paulo e o Corinthians já tem uma casa erguida. A casa do Palmeiras caiu. Eles têm que comprar porta, tijolo, tem que comprar tudo de novo. Olha, eu vou construir de novo. Tem que comprar tudo de novo. De volta, né? É verdade. E não pode esquecer. Agora é lógico, depois lá eles vão descobrir aquela torneira que a gente comprou não é tão legal. Mas você viu? O batente. Já tem acabamento na casa, né? Exato, mas depois vai dar um acabamento. Então, mas não esqueça que já tem torneira lá que não serviu, tem batente lá que não serviu, que precisa tirar também. Ah, mas senão, eu discordo. Vai viu? Ficar com 5. Mas que não serviu? Aquela remessa que os caras trouxeram ano passado. Mas já mandaram pro time da Argentina. Tá todo mundo serviu. Mas depende do mestre de obras, às 50? Vezes. Nós vamos trabalhar. 40, ou 40 ou 50 jogadores. Mas pera lá, ó, você vai lá, o time do Palmeiras, ó, você pega do meio campo pra frente, acho que a defesa ainda é uma incógnita. A não ser o Praz e o Tóbio, que eu acho que são titulares absolutos. Eu acho que o outro zagueiro ainda vai ter uma definição. Os laterais também eu acho que vão brigar por posição ali. Mas você pega ali, ó. O Praz eu acho que já é titular. O Tóbio também será. Meio campo, Sombra, você vai ter lá aquele Amaral que veio do Goiás, é bom jogador. O Arouca, quando ele quer jogar, ele joga. Tá, se vier, tá se liberar, não, mas Arouca você não pode colocar agora. Não, mas possivelmente vai acertar até o final de semana. Deixa acho que o Arouca acerta. Tem o Gabriel lá que tá veio do Botafogo. Pode ser também, é um moleque aí que muita gente queria e o Palmeiras contratou. Você tem lá nas mesas aí o Valdívio e o Zé Roberto. E na frente, possivelmente, aí vai ser o Dudu, tá certo? Junto com o Leandro. É, talvez. Vai jogar Rafael Marques. Quem sabe viu? O Rafael Marques. Vai jogar o Rafael Marques. Mas não tinha mais nego no meio de campo, não? Não veio agora o Alan Patrick também? O Alan Patrick eu acho que veio pra ser banco. Tá certo. O Alan Patrick ele veio pra compor elenco. Estranho assim, pra ser vontade. Obrigado, tá bom? Estamos aqui com mais um Estádio 97. Nós vamos trazer ouvintes no ar. É lógico, antes, o Benjamin vai mandar o recado da BV Financeira, né? E na sequência temos ouvintes, e depois do ouvinte, nós vamos ter estreia de promoção, como hein? Assim? Oh, como assim? Ligado aí, Estádio 97, começando por cima 2015, fala tá bom? Logo. Ele vai muito... revelar daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Olha só, Igor, 2015 começou, hein? E o que tem de conta pra pagar? Rapaz, mas é conta que não acaba mais. Eu tenho uns 16 quilos de conta em casa pra pagar. Você ficou apertado com as suas contas, amigão? Tá precisando de dinheiro? Quem não tá, né? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. E olha, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, anota aí, 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV! Isso aí, narigudo! BV, BV, esse é o Estádio 97, que também tem oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos ao telefone 3284-7097. Já já tem promoção nova, vai ser legal demais, hein? Vai ser legal demais! Boa! Muito! Ó, Casdrubal! Fala, porco do programa! Falou porco, Caio. Falou em Palmeiras, Caio. É brincadeira, né, cara? Toda vez é isso. Vamos lá, vamos ver se tem alguém agora. Alô? Alô? Quem fala? É Rodolfo. Rodolfo do quê? Rodolfo Stelzer. Aí, anotou aí, produção, conseguiu? Não. Stelzer? Ele quer que você pronuncie meu Stelzer. Meu nome do cara é Stelzer? Stelzer. É Stelzer. É isso aí. Não? Não é? Anotou aí, produção. Como que é? Stelzer. Stelzer. E Rodolfo, quantos anos? Eu tenho 34. Aí, RG número 2. Hoje, 2, RG. 34. Hoje? Tem energia na cidade toda e não deixou nós ver a novela. Hoje o cacete. Ontem é que foi o problema. É, não deixou nós ver. E os caras estavam chegando, foram surpreendidos. Mas era tanta granito. Me dá a imagem do granito. Granizo. É isso quando é pequenininho. Ontem caiu granito. Mas era tanto granito que o cara pegou o carro, mano, e Rodolfo na pista. Ah, Rodolfo. Quase que arrebentou o carro, velho. Provocou exclusiva aí, minha filha. Uma vez, ou só o Obelix pegou uma chuva de menires. Lembra dos menires? De menires? É verdade, eu lembro. É verdade. A você que nunca leu. Mano, tem até uma aranha ali, aquela série de quadrinhos de Asterix e Obelix. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, viu? Você tá dobrando aranha. Passa, olha, tecnologia pode vir um monte de coisa. É muito bom. A revista, as histórias de Asterix e Obelix, não tem nada igual. São educacionais, são... Revistas? Claro que vende, claro que vende. Olha, você que é pai e tem filho de 10, 12 anos, compra, porque essas revistas eram demais. Quem deve estar triste é a Irina, hein? Mas se o grosso... Gibi da Mônica também é muito bom, mano. Se o forte do seu filho é ver Esquenta, nem entrega que ele não vai entender nada. Na verdade, é um programa maravilhoso. Não, se o forte do seu filho é... E o BBB? Hoje, no meu programa, o Sombra vai estar tocando cavaquinho junto com Arlindo Cruz. Vai ser bom pra caramba. Mas tem um pagodeiro chamado Sombra. Arlindo Cruz. Sombrinha aí, mesmo. Se o seu filho estiver vendo muito Esquenta de domingo, velho, se for uma vez só, até passa, fala, aconteceu. Agora, se for um ato frequente daí, todo domingo ele sintonizar lá, véio, ao invés de mandar ele pro acampamento, manda pra uma clínica de reabilitação. Mais de 500 mil, né? Ah, isso aí é claro. Mas é um programa do povo, que o povo. E agora tem BBB, gente. Ô, mano. Oi, fala, Rodolfo. Mano, Esquenta, velho, o programa é escroto, velho, pelo amor de Deus. Não dá, mano, o bagulho é feio demais. Tem gosto pra tudo, mas tem gente que gosta, gente. Ô, Rodolfo, qual o seu bairro? Eu moro na Vila Mangaló. Oh. Aí, Vila Mangaló, velho. Não é Mangaló? Eu pensei que era Mangaló, velho. Se é a Vila Mangaló que eu conheço, é na ZN, Zona Norte. Não, é Pirituba, Zona Oeste. Oeste, ah, né? não, porque tem a Vila Mangaló, é diferente. É Mangaló, velho. Ela pega os dois lados. Mangaló. Mangaló. E você viu, mano? A Irina Rodolfo também, velho. O Mota, do Cristiano Mota que falou, o Mota que ano passado teve a pachorra. A mentira. É doentio do Mota. Falar que gastou até hoje 3 milhões de reais em viagem. Ele é tão... Quanto? Ele é tão... Não falei 3 milhões, já aumentou, 3 tá milhões, vendo? Seu louco. Ele é tão chifrudo, RG, que ele falou, ele é tão jumento, que ele falou, é, uma vez eu fui pro Tahiti e fiquei num Mangaló. Na... Mangaló. Mangaló ainda, então. Mas é. Isso é pra quem pode, não é pra quem quer. É, 3 milhões de reais. O Mota ficou no Mangaloló, né, Mota? Olha o que tá chegando, né? O RG citou bem aqui, o Cristiano Ronaldo terminou com a mulher dele lá, a Irina, okay, ficou cobiçada por boa parte do planeta. Nota da Irina. Ah, nota 9, hein? Boa. Nota 9. Mas será que ela tá preocupada? Será que ela tá preocupada? Ah, RG, ó. O cara não levou ela pra cerimônia de premiação. Ele sabia que ele ia ser eleito e não levou a mulher. Ele, na hora de agradecer, todo mundo ali, ele agradeceu até a faxineira da casa dele, lá que esquenta o café de manhã. E não fez nem diferença. Nós. Mas quem é melhor, André Surak ou a Irina? É, na hora também aí que ele foi eleito é o melhor do mundo, ela não fez nenhum tipo de comentário no Twitter, RG. Inclusive deixou de segui-lo. Então moiou, né, velho? A mulher tá no bang aí. Mas o negócio é o seguinte. Você fica discutindo esquenta, que é esquenta, esquenta. Olha que notícia ridícula a vossa. Qual? A namorada do Cristiano Ronaldo parou de seguir ele no Instagram. Não, mas foi no Twitter, idiota. Então, nossa, que olha. O RG trouxe a informação. Que diferença pro esquenta. E eu participei da informação que o RG falou. O dólar explodiu só por mais de 6 reais agora. Estamos que a namorada falando, do estamos você falando ilustrou. De uma figura futebolística, tá certo? Um cara aí que foi eleito o melhor do mundo ou não foi, RG? Lógico. O cara ganhou bola de ouro. É pertinente a notícia. Mano, mas a mina. O Neymar não teve uma queda de rendimento depois que a Marquezine largou ele? Mas ele melhorou. Mas agora tá pegando. Na advogada lá. Lembra do Elano? Acabou também o futebol. Barcelona do Elano, vai pegar quem? E até hoje não voltou, hein? Veja meu idiota. Mas o futebol do Cristiano Ronaldo acabou. Não sei. Porque a namorada não sei. Dele terminou agora. Porque ela parou de seguir ele no Instagram. Terminou agora, idiota. Vamos ver agora. Você não entende disso, Benjamin? Vai, mas quem é mais bonita? É a do Cristiano Ronaldo ou a do Messi? O Benjamin, pra ele, mulher é um pedaço de carne. Só isso. É. Vai. Ele pensa assim, fala, ah, acabou esse pedaço de carne aqui, não gosta mais de mim, vai no açougue, vai no açougue. Ô, mano, quem que você pegava? A mulher do Cristiano Ronaldo ou a do Messi? Eu não pegava ninguém porque eu sou quase casado. Mas não tá pegando nem gripe. Vamos lá, Rodolfo. É que nem você. Oi, se acostumou. Peraí, você sempre gosta de jogar os outros contra os outros. Não joguei ninguém contra ninguém, você que se expôs aqui. Você sempre fala, não existe quase pênalti, não existe quase mulher grávida. É verdade. Então não existe gente quase casada. Ué, ou é casado ou não é. Ué, se eu namoro... Não. Você namora, não é casado. É, então, mas tô quase casado. Mas você, você dorme, você dorme em volta casa. Rodolfo, oi. Qual a sua profissão? Você ignorou você. Oi? Qual a sua profissão? Eu sou analista. De quê? Analista financeiro. Aí, analista já financeiro. Pode trabalhar com futebol, pode ser comentarista. É verdade. Zero. Coisa anda. Diz aí, o dólar cai ou sobe? Ô, Sombra, pô, essa pergunta você fez esses dias aí pro outro analista que ligou aí. É, claro. Inclusive, tinha uma consultoria. É difícil prever, viu, Sombra? É difícil. Não dá pra saber, não. Com o atual governo aí, pelo amor de Deus. Olá, mas duvido que você. A nossa. Oi, amigo, pode falar. Duvido que você não tenha nenhum tipo de inside information dentro das empresas aí pra poder te auxiliar dentro da sua projeção financeira, ou não? Tenho nada, mano. Eu não trabalho no mercado financeiro. A minha área é voltada mais pra análise contratual. Mas não tem problema, Leidinha. Você faz o Pronatec, você tem o direito de fazer também a hora que você quiser. Você vai pro Pronatec, o governo tá maravilhoso. Não sei por que vocês reclamam tanto. Tá vendo agora tudo uma maravilha no Brasil? Perfeito. Aliás, uma coisa que tá meio ruim é aquele meu vestidinho, né? Devia ter feito um babado de bojo. Uma coisa. Faltou um bojo. Acho que faltou um bojo no seio. Faltou um bojo. Bojo faltou muita coisa ali. Fala, Rodolfo. Verdade, Lindinho. Pô, sobre a primeira vez, né, que eu liguei aí, agora é a segunda. Eu fui na torcida lá do São Paulo e Santos. Certo. Eu lembro até hoje, você fez a pergunta se São Paulo ia ou não alcançar o Cruzeiro. Eu falei que dependia daquele jogo. Porra, meu. A gente foi lá, só pecou 3-1 no Santos. E acabou. Acabou por aí. Puta vida. Praga final, mano. Praga final, todo mundo fala. É a grande final. Praga, bem feito. Ganso lá, meu. Pô, depois disso aí, mais Ganso nada. Ganso fez chover, mano. Praga, é por isso que nem dá gosto, mano. A gente trabalha, entrou o time lá de baixo, na divisão, os caras criticam. Faça, Rodolfo. Oi. Professor Muricy Gamalho tá aqui. De Deus, faça suas perguntas, suas colocações, dê as suas opiniões ao professor. E aí, professor, esse ano vamos, hein? Achando que tem que ganhar, já vigei lá, a... falei pros caras que tem que ganhar, não passou. Você viu que a diretoria tá cobrando, hein? É, tá cobrando, mas não tá jogador, não trouxe ninguém. Como não? Tô com saudade do Juvenal, ele tá aí? Tomar um uísque, ô Juvenal, vamos tomar um uísque, Juvenal. Vamos, a gente vai, com esse calor, o problema é o gelo, não tem água, não tem água pra fazer gelo, lamentável. Mas, ó, na minha época eles contratavam o jogador correto. Pagava o jogador no chuveiro. E hoje, Jota? É jogador do Palmeiras. Uma vergonha. Trocava com o rapaz, com o Dudu. Ah, mas esse aí, ó, isso aí eu vou falar a realidade. Não depois pode. Da declaração dele, olha, mano. Não. Eu já tinha o pé atrás, viu, Sombra, com relação a esse Dudu aí, meu. Porque eu vi uns vídeos dele no YouTube e tal, e até acompanhei um pouquinho só no Grêmio. Era um bom jogador, mas também não era tudo isso, não, viu, meu? Pra ficar essa disputa toda aí, um puta leilão aí pra um jogador nota 6 aí, meu. Ele errou. O jogador tava lá na frente, vai ter pegado ele. Mas... Leva no Morumbi, vem a grandeza do clube. Não vai, deixa eu não falar sai uma da coisa. Sala. Entendemos, vai, tudo bem. Talvez não seja tudo isso. Mas você se conforma dessa maneira porque perdemos o jogador? Ou você não estaria falando, boa, ganhamos o Dudu, ó, demos um chapéu no Corinthians... Se tivesse então, vindo para o São Paulo, qual seria o seu discurso? Não, então, é esperar para ver, né, Sombra? Eu acho o seguinte, esse negócio de ficar disputando jogador para dar moral para um clube, ah, eu ganhei, eu perdi, de repente é um tiro no pé, porque aí fica um leilão desgraçado no jogador, os caras pagam uma fortuna no cara e depois fica aí, entendeu? Não tem essa produtividade toda para responder o investimento que foi feito. Então eu acho que tem que ter cautela pra contratar mesmo, viu, Sombra? Não o Montijo, é... Montijo foi uma experiência mais exatamente, ou menos, guardado as devidas proporções, assim, nessa linha. É, que todo o Corinthians mundo, queria também. Todo que foi mundo pro Cruzeiro queria. Agora também é outro, né, RG? Quem? O centroavante de vocês aí que foi lá pro Cruzeiro agora. Sim, também vai se criar uma outra expectativa. Vamos ver, né? Eu acho que a aposta ela é válida até um determinado patamar financeiro, que aí é o clube que pode ver até onde... Onde cabe a passada, né? Mas fazer loucura por um cara que aparentemente não é um diferencial, eu acho que puta, pode ser um tiro no pé no futuro. E o Mena acabou de conseguir eliminar dele. Conseguiu? Meu Deus. Vai supermercado, né? Vai lá e compra. E o Arouca nada, né? O Mena vai parar no Cruzeiro. O Arouca ainda não foi analisado. No Cruzeiro, o Mena. Pô, mas o Arouca não entrou antes ou não? É, mas o juiz falou entrou, que não podia analisar o caso porque... É, porque o juiz é parente de algum cara lá do... Não, porque ele é santista. Ele é santista. Ele é amigo do Peguei Me Vibrando. O Arouca deu azar, velho. Ele entrou, mas não rolou. O juiz se colocou... Como que eles usam um termo, né? O juiz se colocou... não incapaz, mas inabilitado, alguma coisa assim. Alguma coisa. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco aparece o termo. Ô, Rodolfo. Oi. O que mais você gostaria de falar do São Paulo aí? Olha, Sombra. Sugere uma contratação, ó. O pessoal aí ouve o estádio, o Ataíde de Guerreiro ouve o estádio, o Gustavo ouve o estádio. Aliás, o Gustavo foi uma criação do Adalberto Batista, foi, não é, Benjamin? Não. Não foi criação do Adalberto? Não. Quer dizer, eu metia tanto pau no Adalberto, mas nem tudo foi tão ruim, porque ele era o cara que trabalhava com o Adalberto. Onde? O Gustavo. Trabalhava no quê? No São Paulo, ué. Como? O que que eu vi? Quando o Gustavo entrou, o Adalberto já não tava? Imagina. Você tá louco. Não, senhor. Gustavo tá no São Paulo faz tempo. Não, senhor. O Gustavo era advogado do São Paulo. Advogado do São Paulo, exato. Não, mas não funcionário de São Paulo. Eles tinham ele, o Ambiel e o Mas ele participava das contratações? Não, ele participava. Não, ele fazia os contratos. Ele nunca trabalhava. Quem teve a ideia. Não foi ali que ele. Quem teve a ideia. Até onde eu sei, quem teve a ideia de colocar o Gustavo como diretor de futebol, até onde eu sei. O Juvenal. Não tem nada de Adalberto, não. O Wellington também, é Adalberto, vai ou não vai? Se Adalberto é outro. Trouxe o... cadê o Clemente Rodrigues lá? Aquele lá foi... Que tava se aposentando no Boca lá, que ele foi perguntar pros caras. Tá louco. Isso aí é outro também. Fraco. Ruim. Não, foi. Mas foi muito mal. Não, ele brigou com o Mito, para. O São Paulo já teve. Vocês falou vão levar mal o Wellington nem ou não vão levar o Wellington? Não, ele falou que não. Não, volta. Ah, é, acho que não, não, não faz voltar, tempo. Não, e ele falou que nem foi. Vale a pena voltar pro Brasil hoje em dia. Tem mais alguma sugestão aí de jogador pro Tricolor contratar ou não? Ó, Sombra, eu acho o seguinte, precisava alguém aí, isso é claro pra todo mundo, não é novidade, alguém pro lugar do Oswaldo. Agora, quem? Esse é o grande problema. Eu escuto vocês comentarem a escassez de jogador aí pra posição. Mas não tem, cara. Vai fazer o quê? Não dá pra clonar o Tilico, não? Mas o Oswaldo vai fazer. O Oswaldo vai cair. O Tilico maravilhoso. É, e aquele difícil, Luca lá do Criciúma. É? Tá difícil aí, mas vamos acreditar, né? Porque o São Paulo acho que pegou umas reposições aí boas pro decorrer do campeonato aí do ano. Eu acho que tá com um bom time, viu? Andaram falando desse Luca, né? Mas neles Luca, hein? O Sheik, quem que é? O Oswaldo era o Sheik que ia comprar? O tio Ali reuniu, viu, mano, a turma na sala. Aí ligaram a TV lá e botaram o DVD lá. Não é possível trazer isso! Do Oswaldo. Aí quando começou a rodar o DVD, um olhava pro outro e fazia assim. É, então. E ela? Aí o outro falando, melhor não, hein? O interesse foi, RG, porque todo mundo sabe que na Arábia também tem aquela restrição com relação ao uso da internet, né? A hora que liberou aqueles 10 minutos, o cara foi no YouTube, deu uma olhada e falou, o quê? Nem retorna. Não traz não. Bom, Rodolfo, olha, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Eu que agradeço. Posso mandar um abraço aí, Sombra? Pode. O Marcelo Valdívia aí, cara, gente boa. Marcelo Valdívia? Gente fina, o RG. Sim. Mandar uma moela aí, meu. Pra quem, velho? Pra Simone, minha namorada. Simone. Cartãozinho. Então hoje você tem que chegar em casa e mandar, hein? Simone, hoje se come, hein? RG. Não, na Simone é Natal, não. Essa música é horrível, pelo amor de Deus. Não. Essa nossa, não. Essa próxima. Essa aí não, pô. Meu Deus. Vai ganhar um cartãozinho tapa na camurça. Ô, valeu, RG. Obrigado, hein, gente. É nóis. Valeu. Valeu, cara. Abraço. Abraço pro meu amigo Batata, que tá fazendo aniversário. De novo? Batata que virou purê, em breve vai ser comido. De novo, Batata? O ano passado ele fez, porra. É, o Batata tinha fazendo aniversário. Esse Batata, hein? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. O RG, você convocou o Juca enquanto nós posicionamos nossos amigos aqui pra gente fazer a estreia da nova promoção do Estádio 97, que vai ser legal demais, hein? Legal, hein? É, opa, se gosta. Sabe com quem eu falei hoje, RG? Domênico Gato. Ah, não. É, onde está Dodô? Domênico está em Minas Gerais. Ah, não tá. Em Itapeva. Ah, sim. Fazendo o que lá, velho? Comendo doce de leite. É sério, cara. Correjo e pinga. Minas Gerais só tem. Qual o que tá fazendo? Já passei vários réveillons lá em Itapeva. É legal, velho. É legal, Itapeva? Oh, é mesmo? Você acha que é? Uma adrenalina. Aonde? Itapeva. Adrenalina do quê? Tem bondinho? Tem bondinho? Tem uma praça lá, RG. É sensacional. Tem legal é aquelas coisas de terra que você fica lá viajando. Boa demais. E quando chove, alaga. Alaga tudo. É um tesão lá. Praça, beleza, eu gostei da infra de Maresias. No fim do ano eu vi a infra de Maresias. É sensacional. Uma chuva daquela. Aí vai, trouxa. Mas aquilo foi... Zoa aí o Campos de Jordão com grife aí, que é a Riviera. Lá não alaga. Só um minuto. É a Veneza praiana, a chuva, brasileira. A chuva que atingiu foi uma coisa... A Riviera também, a mesma chuva, a mesma estrada. Tá, o que difere são 50 quilômetros. Riviera é que também não alagou. Campos de Jordão com praia. Então, mas não alagou. Mas a minha casa também não alagou. Mas alagou aí... sim. Alagou, infelizmente. Não, condomínio. Você ficou ilhado, que a gente fiquei sabe. Um dia ilhado. A sua casa não alagou porque você mora numa palafita lá. Mas... Ah, mas pode falar, passa a chuva depois, aquela praia maravilhosa. É da hora, Maresias, é verdade, eu concordo. O Badauê. Vale a pena, concordo. Teve camarada. Eu prefiro Maresias alagada do que São Paulo com sol. Mas muito mais, ué. Pô, aquele clima, os barulhos dos grilos, a árvore, tá louco. Mas aí, nesse clima de praia, estão os dois garotões lá em Maresias. Nossa, sobra um conversando, lixo de gente. Batendo papo. Mau caráter. E aí, Portugal? E onde um perguntou pro outro, já tinha acabado o assunto, né? Aí ele falou assim, e aí, você gosta da sua sogra gosta de você? Eu não gosto. Aí o cara falou assim, porra, bicho, minha sogra, velho. Sogra, eu vou te falar a verdade, minha sogra me adora. Gosto bastante. Aí o cara falou assim, como assim, cara, que adora? É, ela me trata como um deus. Falou, como assim? Aí é a primeira vez que eu escuto alguém falar que a sogra trata... Genro como Deus? Como ela trata como Deus? Cara, ela não pode me ver. Eu quero a imagem do Deus. Vai vendo, coloca lá. Pô. Boa, RG número 2, da hora. Explica pro Mota a piada, você pode explicar, por favor? Mota não vai a Motinha entendeu. Não entendi. Bom, aí eu sinto muito. como ele falou. Ah, falando isso, esse jacaré que tá na tua camisa é de Itu, né? Pô, tem mais jacaré que camisa, mas tá melhor que nenhum. Esse jacaré tem um pato, que é gigante. É o Alligator. Isso aqui é uma edição especial, trouxa. De quem? Jacaré de Itu. Pô, da marca, não vou falar o nome da marca. Mas nem precisa, né? A Lacoste não faz isso. Isso é fake. Não. Deixa eu te falar, não é. Você quer ver? Ah, é fake. A Lacoste não faz um negócio tão cafona que nem esse. Não faria. Não é verdade. Marcão, olha aqui, não é verdade. Não é. Olha o que tá escrito, eu vi agora. Tá escrito La Boste. La Boste é fria. Ai, tá certo. Galera, esse é um momento muito especial, porque hoje nós vamos estrear a nova promoção, a primeira e grandiosa promoção do Estádio 97. Aqui na Energia 97, uma promoção sensacional para os grandes amantes do futebol. E vai ser muito legal, você vai ter que ficar sintonizado no estádio, você vai ficar cada vez mais ligado no Estádio 97, porque nós vamos entrar agora no ar com a promoção Avião do Estádio 97. Promoção Avião do Estádio 97. É a promoção Avião do Estádio 97. E para tanto, estamos recebendo aqui nossos parceiros, pessoas que foram fundamentais para que a gente pudesse efetivar essa promoção. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Juan, representante da Agência Catalana de Turismo no Brasil. Seja bem-vindo, Juan. É um prazer tê-lo aqui no estúdio. Igualmente para mim. É, o cara não é espanhol, ele é catalão, hein, gente? Exatamente. Ele é catalão, não é espanhol. Eu quero black, que é espanhol, ele fica bravo. Posso hablar com você? Eu quero hablar, que eu aprendi o idioma com ele. É. Hablar com o treinador de Madrid, né? Pode também hablar com o Juan. Pode hablar com o Juan. Vamos hablar alguma coisa. Tem gente de envolver na Espanha, ganhar a plata, o dinheiro tá curto, o Flamengo, no recebo a bufunfa. O negócio tá ruim, né? Mas vou voltar. Fala aí, o que vai contigo? Calma, então. Mas assim, o Juan está aqui representando a Agência Catalana de Turismo. É um escritório presente no Brasil, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? Sempre interessado a expandir os negócios da região da Catalunha, de levar cada vez mais pessoas para a região da Catalunha. Estou certo, Juan? Exatamente, nós estamos trabalhando para tentar incrementar o volume dos brasileiros para a Catalunha, né? Temos a sorte de ter parcerias de companhias como a Singapore Airlines, que tem 3 voos diretos semanais. Bom, Catalunha é muita coisa, né? Catalunha não somente é Barcelona, que é como nosso caro chefe, Catalunha é escultura, com mais de 400 museus. Gaudí, Miró, Dalí, são grandes gênios que nasceram lá. Catalunha é compras, nós temos centenas de lojas, temos diferentes lugares como a Roca Village, Chic Outlet, um lugar espetacular para comprar a meia hora de Barcelona. Eventos esportivos, não? Temos o Barça, não? Que é também o carro-chefe dos eventos. Mas temos também a Fórmula 1 acontecendo em maio, temos a sorte de ter a Neymar lá, que nos dá um apoio, não? Para o fato de poder promover a Catalunha. Gastronomia. Temos 50 restaurantes que têm em total 60 estrelas Michelin. Temos grande comida lá. O segundo restaurante melhor do mundo fica em Girona, perto de Barcelona. São dos irmãos Roca? Exatamente, irmãos Roca. Eles são, foi votado o segundo restaurante melhor do mundo, né? A uma hora de Barcelona. Temos também reuniões. Barcelona é uma das capitais de congressos, de convenções. Então temos a sorte de ser de ter Catalunha, uma capital como Barcelona, que permite organizar muitos eventos, muitos congressos. Isso também é muito importante para a região. Então, assim, de uma forma geral, recebemos aqui na rádio o Juan. O Juan falou assim: precisamos conversar com vocês. E junto do Juan, tem um cara aqui que é ouvinte fanático do Estádio 97. O cara chegou e falou assim: não, Juan, eu conheço. Vamos lá, eu quero ir junto, que eu quero participar dessa história. Estamos recebendo aqui também um cara importante dentro de todo esse contexto, né? Que é o Marcos, que é o grande responsável da Singapore Airlines. Seja bem-vindo, Marcão. Obrigado, Sombra. Prazer. Um privilégio estar aqui participando com vocês, conhecer pessoalmente, né? No passado, só ouvindo pelas ondas do Daio. E agora, tendo a oportunidade de falar com cada um de vocês. Mas quando eu vi lá o e-mail, nossa, Singapore Airlines, falei, logo, é muito importante, né? Pois eu não veio pra mim. Viu que? Não que veio, chique. Não veio. Singapore Airlines duvidou. É uma das empresas de aviação mais premiada, ou a mais premiada do mundo. A Singapore Airlines é uma das empresas mais premiadas do mundo em alguns aspectos. O principal deles é serviço. O asiático de bem em geral tem na sua cultura, no seu DNA, o prazer de servir bem. E isso está à disposição do público brasileiro, através de uma ligação entre São Paulo e Singapura, com parada em Barcelona, a cidade essa escolhida estrategicamente para ligar o continente sul-americano com o continente europeu. É o último continente que a Singapore Airlines não operava no mundo e o Brasil foi escolhido como portal de distribuição para a América Latina. Olha que sensacional. Então veio o Marcos, veio o Juan. E aí você que é ouvinte esperto do Estádio 97, já deve ter somado. Já deve ter ligado os pontinhos. Tá começando a somar. Catalunha, Barcelona, Singapore Airlines, voo direto. Você sabe por quê? Que vai ter? Porque você vai ver Barcelona e Real Madrid. Tudo pago com apoio da Agência Catalana de Turismo. Tirar meu passaporte amanhã. Com apoio também da Singapore Airlines, uma baita experiência em voar. Vai ser sensacional essa promoção. Você vai pra lá e com direito acompanhante. Com direito acompanhante. Muito legal. É demais, aí, é tá, demais. Prepara a mala. E eu vou esclarecer agora. Fala, você que é casado, você que é casado, é uma grande oportunidade de você levar o seu cunhado. Não sua esposa, sua esposa deixa aqui. Eita! Leva seu cunhado, mas você sabe leva por que dá pra levar a esposa também, seu... mano? Não, mas leva o cunhado, velho. Porque leva um amigo. Porque a viagem, ela não vai incluir só a questão do jogo. Não, lógico que não. Porque óbvio. O cara depois vai poder fazer compras, ele vai poder visitar atrações turísticas da região de Barcelona, da Catalunha. Sim, claro. Então, assim, mesmo quem quiser levar a esposa, a namorada, né, mano? Então... Mas nada melhor do que você levar o seu amigo, seu cunhado, seu primo. A sua mulher se aguenta todo dia. Você tá muito bichona, mano. Que é isso? Eu vou falar, eu tive o prazer de assistir um Barcelona e Real Madrid. Não é um jogo de futebol. É um espetáculo. Deve ser um negócio muito Madrid, louco. Que é diferente. Mas eu vou te falar, Barcelona e Real Madrid é muito top, muito top. É uma coisa assim, é diferente. É diferente, muito é, louco, é diferente. Legal. O jogo que eu vi foi 1-1 e o Luis Enrique, que é o técnico hoje, fez o gol do Barcelona e mandou o Bernabéu inteiro. Tava 1-0 pro Real Madrid, ele fez o gol, foi gritando que os caras xingavam ele. E rodeou. É muito legal. É demais. Show então, de bola. Olha aí. Passagens, hospedagem, vai ser sensacional, tudo na mão, ingressos pro jogo, vai fazer tour pela cidade, hotel bacana, tudo com apoio da Agência Catalana de Turismo e da Singapore Airlines. Nossa. Cara, é um prazer imenso de anunciar essa promoção com vocês. Legal, hein? Essa promoção que já vem sendo amadurecida aqui nas nossas conversas desde outubro do ano passado, né? Costurando, foi costurando, costurando. E assim, pra mim é um prazer ainda maior porque... tendo a honra de, como ouvinte e profissional da aviação, fazer o casamento entre duas, entre três empresas de sucesso. A Agência Catalana, o Estádio 97 e a Singapore Airlines. É sensacional. Ah, bacana. Aí você fala, mas como que eu vou concorrer nessa promoção? Essa pergunta. Como que funciona? Sim, então, assim, já valendo a partir de agora, a partir de agora, até, olha, deixa eu pegar aqui as datas, valendo a partir de agora... Sim. Por exemplo, eu quero ir. Sim. Hoje nós estamos no dia 14 de janeiro. 14. No dia 14 de janeiro. Sim. Até 27 de fevereiro. Sim. Todo dia nós vamos soltar um avião da Singapore Airlines no ar. Ah, é? Esse avião aqui já tá valendo. Anota aí, ó. Ouvi o avião hoje, ó. O de hoje já tá valendo. Por que que tá valendo? Aí você vai ter que anotar quantas vezes a gente solta o avião da Singapore Airlines, o avião do Estádio 97, no meio do programa, tá? Então, por exemplo, hoje você anota lá, 14 de janeiro, não sei o que lá, até o fim do programa. Quantas vezes você ouviu decolou, o avião... Decolou. Quantas vezes você ouviu o avião passar, o avião decolou, do estádio passar? Decolou o avião. E anota lá, beleza. Aí você vai lá, anota amanhã. Anote o dia que você quiser. No dia 2 de março, a partir de 2 de março, O primeiro que entrar ao vivo no ar aqui no Estádio 97. E disser. O primeiro que entrar ao vivo no ar no Estádio 97. E você entrando ao vivo dizendo assim, ó, eu quero voar com o avião do Estádio 97. Aí você diz, escolhe um dia em que você ouviu o avião. Vai, no dia 22 de fevereiro, eu ouvi o avião do estádio 5 vezes durante decolou o programa. 5 vezes. Aí nós vamos conferir. Se você acertou o número de vezes que entrou o avião naquele dia, você vai com acompanhante, assistir Barcelona e Real Madrid. Boa, velho. Vai com acompanhante, voo direto pela Singapore Airlines, empresa aérea sensacional, com todo o suporte da Agência Catalana de Turismo. Então é moleza. Então olha, hoje, 14 de janeiro, já anota aí, ouvi uma vez. Vou soltar mais vezes até o fim do programa. Vamos soltar o avião do estádio mais vezes. Ah, mas eu preciso anotar e somar todos os dias? Não. Escolhe o dia que você estiver ouvindo, anote. E, no, e se você conseguir ligar aqui pra gente, depois a partir de 2 de março, for o primeiro a ligar, você fala, olha, no dia 10... No dia 10 não dá, mas... No dia 15 de fevereiro, eu ouvi 7 vezes meu o avião do Estádio 97 legal, dentro do programa Estádio 97. Boa. Dentro do programa Estádio 97. Só dentro do programa, tá bom? Quer conhecer mais sobre regulamento? Vá lá no nosso site 97fm.com.br ou no nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. Ficou bem explicado? Ficou. Ficou bem explicado? É, principalmente essa parte de que não é a somatória a partir de hoje. Não, é você no escolhe dia um dia que você está ouvindo para anotar. Anota aí na sua agenda, pô. É, porque fica muito complicado o cara anotar todos. Às vezes o cara tem que levar a mulher no... Ó, eu era a favor de anotar todos os dias, Sombra. E se não acontecesse do cara acertar, ia sortear aqui entre nós. Isso não é uma má ideia, não. Eu era a favor. Condição sine qua non. Só, ó, gente, tem que ter passaporte. Ah, vou tirar amanhã. O que vencer tem 48 horas para apresentar a documentação. Que vira, negão. Eu vou tirar amanhã. Mostrando que está apto a viajar. Você não tirou teu passaporte ainda? Então, eu vou por quê? Porque primeiro por essa promoção. Pode ser Isabel, vai tirar passaporte para quê? Primeiro por essa promoção que é sensacional. Segundo pelo meu sonho de conhecer a Espanha. É duas coisas que você sempre tem que ter na mão. Mulher passaporte e passaporte com a data de validade e visto americano. Mulher o quê? Mulher e passaporte. Ah, é verdade. Mas ser visto americano não adianta o cartão. E detalhe, o passaporte tem que estar ainda com 6 meses de validade a partir do embarque. Porra. 6 meses, então, tá certo? Eu tiro amanhã. Já tô em vantagem, tá? Então, ó, se não tiver com passaporte válido por 6 meses ainda a partir do embarque, o jogo vai ser no dia 22 de março. Sim. Embarque no dia 19 de março. Sim. Então tem que estar com o passaporte ok. Ah, o cara entrou no ar, não ganhou? A gente vai proceder aí a outra mecânica. Se o cara aqui não conseguir comprovar com as documentações dele que pode viajar, a gente vai pra outra mecânica. O Pelé consegue, o RG consegue chegar nesse jogo aí sem passaporte, essas porra toda aí? Precisa passaporte. Não? Precisa? Não. RG, é difícil, hein? É? É difícil. É o seguinte, se você fosse pai do Joshua, aí talvez você poderia ir, pô. Tá certo, Juan, muito obrigado. Obrigado a vocês. Aliás, antes de dar um tchau, me diz, já esteve no campo lá assistindo um clássico Barcelona e Real Madrid? Estive, foi incrível. Quando era pequenininho, meu pai me levava no carro domingo e tinha a sorte de ver esse jogo. É um jogo, de uma magia, não? É um dia incrível. Os dois times sempre têm o melhor jogador jogando, muita atenção, mas é impressionante. Barcelona é uma cidade incrível, então acho que vai ser, para mim, um honor poder oferecer para o ganhador essa viagem e acompanhante. Aliás, diga-se de passagem, olha só os caras que vão estar em campo, né, meu? James Rodríguez pelo lado do Real, Cristiano Ronaldo, Bale, Neymar, Messi. É bravo o negócio. Não é Douglas, jogo, né, Sombra? É um jogo. Douglas, gente, esqueceu do Douglas. O Douglas. Mito. Marcelo da Singapura, já assistiu lá, Barcelona e Real? Eu tive o privilégio de assistir, né? Eu fui na época que o Romário jogava. Ah, é? Nossa, Barcelona e Valência. É, não foi o clássico, mas a atmosfera do estádio, tudo que o povo catalão adora no Barcelona, a atmosfera é incrível. É incrível, sensacional. Né? E esse pode ser o último clássico do Messi. Verdade. Do jeito que tá as coisas lá. Ah, de repente você pode estar até assistindo. No último clássico do Messi. Você quer que eu diga mais fácil o treinador da Zarpa do que ele? Vocês lembram quando a gente fez a promoção pra assistir Milan e Roma? Deu aquele jogo que eu fui ver com o nosso ouvinte. Acho que era o Pedro o nome do ouvinte. Gente boa, Pedro, demais. Pedro, é Pedro. Por uma coincidência, foi o último jogo do Kaká no San Siro e a despedida do Maldini. Ó, sensacional. A gente falou da promoção, o Renato Vassalo, que ganhou a promoção, pra gente foi ver Barcelona, inclusive a gente foi de Singapura. Ele acabou de falar, vou participar dessa de novo, quer ir de novo pra Barcelona. Tem que tentar, Renato. Todo mundo anotando quantas vezes passa o avião do Estádio 97 durante o nosso programa. Só vale durante o Estádio legal, 97, hein? Vai tá ser bom? Show, hein? Vai. Queria ser agradecer show. Imensamente você, Marcos, da Singapore Airlines. E agora sim, a promoção leva ouvinte e acompanhante. Agora, de repente, se você é um cara aí que tá querendo aí por conta própria viajar, né? Entra lá no site da Singapore Airlines. Vê ô besta, quando você for ver o seu passaporte, vê o passaporte do acompanhante também, senão não adianta porra nenhuma. Vê, ô besta. O Mota mandou um WhatsApp pra mim que ele tá com vergonha. Olha que pergunta inteligente. Benja, a Singapore Airlines voa para a Singapura? Não é Singapura, é Singapore. Hein? Primeiro. O Mota tá com vergonha. Pois é, Mota, voa sim, voa 3 vezes por semana, às segundas, quintas e sábados. É um voo longo, mas tenha em mente o seguinte: passagem todo mundo vende. Experiência a bordo é com a Singapore Airlines. Sensacional. Eu já voei em Singapura. Com essa camisa que ele tá, o jacaré tem que pagar a passagem também ou não? Vai ser tão bem tratado quanto eu. Vai ser bem tratado o jacaré, não vai? Verdade, vai ser bem tratado. Certeza. Olha, gente, mas trouxa, já viajei em Singapura. Depois a gente, do decorrer das semanas, aí no desenrolar da promoção, nós vamos apresentar muitos vídeos através do nosso Face. E vocês vão conhecer um pouquinho do que é a experiência de voar pela Singapore Airlines, que é uma coisa fantástica, tá? Legal. É chique, é verdade, maravilhoso. Os asiáticos têm esse privilégio, né? E oferecendo agora ao público brasileiro a possibilidade de conhecer melhor a Catalunha. É verdade. E voar com a Singapore Airlines. É que quando você fala assim, nossa, tem voo direto para Barcelona, eu falei, meu Deus, não imaginava. São na verdade, Paulo, Barcelona direto, né? Muitas empresas operam a Europa de modo em geral, mas a Catalunha nunca foi deixada de lado. Uhum. Mas talvez estava aguardando uma empresa como a Singapore Airlines. Beleza. Exatamente. Parabéns a todos vocês, obrigado pela parceria. Estaremos obrigado, juntos mais Sombra. Uma vez. Tenho certeza que será uma promoção vitoriosa da Energia 97, dos nossos ouvintes e da Agência Catalana de Turismo e da Singapore Airlines. Sem dúvida. Até sem apenas para promover, durante a promoção do Estádio 97, a Singapore Airlines também vai estar com preços especiais. Por favor, visitem o nosso site ou consulte o seu agente de viagem. Boa! É isso aí. Isso aí. É isso aí, chora lá. Quantas com umas horas. Eu quero ir nesse jogo também. Quantas horas são? São 11 horas de voo. Mas direto? Não é muito. Né? Aí, tipo tá São Paulo, Paris. O voo direto tem? Hã? Você vai perceber que o voo é curto porque você vai querer ficar no avião para curtir mais a experiência. Ainda mais de executiva, né? Ou qualquer uma das classes. Classe econômica da Singapore Airlines é a mais premiada do mundo. É verdade. Não, é loucura o negócio, cara. Não, a Singapore Airlines, naquele Skytrax, que é o Oscar da aviação, você pode estar sempre lá, sempre no topo. Olha, assim, me dá um cartão pro topo pra tirar férias. Né? Demorou. De novo? De novo? De novo? É louco? Faz a semana você voltou, Tom. Tá louco? Ontem. Mas a gente trabalhou um dia até agora. É ontem. É. Amanhã é outro dia. Não, amanhã não. Não é? O que passou ontem, não, passou. Pior que vai ter 15 feriados prolongados, aí ele vai emendar todos. Não dá pra ir pra Singapura e falar, não tô com essa bola toda, não. Ué, mas vai até Barcelona, passa o final de semana e tal, volta rapidinho, vou direto. Ah, o que é isso? Eu queria ir pra Barcelona só com a passagem de ida. Ah, eu também. Eu que queria ser cidadão catalão. Márcio, é minhas férias, velho. Tchau. Te deixo, você vai também? Márcio, eu vou. Você chegar com essa labosta no aeroporto, você não deixa nem entrar. Nada, aqui nada. Ô, Juan. Eu vou com o Marcão. Diga uma boa sorte para os nossos ouvintes em catalão, não vem com espanhol não, em catalão. Molt bona sort a tothom, us estimo molt i espero que guanyeu el concurs. Olha! Isso aí que ele falou, tá tudo certo. Mas o Portuga faz igual. Não, catalão não. Não, peraí, deixa eu te perguntar um negócio. Juan, deixa eu perguntar um negócio. Por que que o torcedor do Barcelona, quando o jogo é lá, ele vaia o hino da Espanha? Ah, mas não tem hino quando tem jogo. Tem sim. Eu vi o jogo. Eu vi o ano passado até que o rei. Aquele hino que você ouviu era do Real Madrid. Ah, não. O rei quando Juan o jogo foi... na seleção. E o rei foi vaiado, o rei Juan foi vaiado. O rei Juan Carlos foi vaiado. Teve um hino sim da Espanha no jogo lá. Ah, quando tem uma presença do. Era uma... Então, e o torcedor do Barcelona ele vai o hino da Espanha, né? Mas são temas políticos que eu não vou falar agora. Eu só tenho que deixar para outro momento. A identidade catalã, pô. Mas, bom, como te falo, mas eu sou um técnico. Tema político, melhor não. Ué, o brasileiro não vaiou a Dilma, mas agora foi lá na... Mas eu entendo. Vaiou, não. Ah, mas é diferente. Pô, mas... Mas é diferente. Como diferente? Vaiaram também? Não, mas não vaiou... Não, aqui é diferente. Não vaiou o hino do Brasil. Ah, mas você vem falando que você não mora em São Paulo. Você mora em Higienópolis. Eu não, moro em São Paulo. O Atlético de Bilbao, se não me engano, ele só contrata jogador basco. É verdade. Não contrata jogador de nacionalidade. Mas olha, queria agradecer imensamente aos nossos parceiros, tá certo? Você vai poder acompanhar não só a promoção de 97. Vai lá no nosso site, vai no nosso Facebook. Lá tem o regulamento completinho pra você entender como participar. Obrigado, Sombra. Tá bom? Obrigado. Parcerias nascem já vitoriosas. Essa é apenas mais uma. Se Deus talvez quiser. Seja o início de uma longa parceria entre as três empresas. Boa, legal. Se Deus quiser. Que assim seja. Rascunhos já existem aos montes. Oh, sem dúvida. Pô, aquela outra promoção aí, assista o Estádio 97 dentro do Camp Nou. Pô, legal pra caramba também. pra nós fazermos de lá, é bacana. Não é que não tenha sido pensado. Posso falar um negócio? Meu Deus! É legal de ir, até pra você não entrar no Camp Nou, você pode assistir no telão na porta. É verdade. Só ir, já tá bom demais. Em Barcelona. Barcelona é legal pra você ir lá e ter um ataque cardíaco na calçada. Qualquer coisa é legal. Você tá em Barcelona já, é sensacional. Olha, mano, escuta o seguinte, em São Paulo, os clássicos tomam conta da cidade, o clássico Barcelona e Real Madrid toma conta da Europa. É, com certeza. É bravo, né? Concordo. Tem gente do mundo inteiro assistindo os jogos do Barcelona. Nossos times são nacionais e esses times são mundiais, né? Verdade, se fizer uma seleção do mundo e fizer uma seleção só Barcelona e Real Madrid, eles vão ter que suar para ganhar dos caras. Ah, vai. Vai ser complicado. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado, Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Então, tá no ar. Vá acompanhando os aviões aí do Estádio 97 que passam durante o programa. Vá anotando, tá bom? Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer mais ouvintes. Vamos lá. 3284-7097, mano. Ô, Sombra. Diga. Mas esses aviões que passaram até agora não estão valendo. Vai começar a valer a partir de agora, correto? Já valeu um. Um já foi, mano. Anota aí que já foi. Pra galera já ficar esperta. É. Vamos lá. Alô? Não perca o avião, hein? Quem fala? Bruno. Bruno do quê? Bruno Cerullo. É o quê, mano? Oi, desculpa. Repete aí seu sobrenome, por favor. Bruno Cerullo, com F de faca. Ferulo. Beleza. Ferulo. Muito obrigado pela Ferulo, mano. Não, graças a Deus. Ainda não. Aí quem sabe, né? A vida. Você já tomou moto? Pô, que... O quê? Eu tô vendo o programa. Não tô ouvindo, eu tô com marcha. Deixa. Mas ô Bruno, quantos anos? 30 anos. 30 anos. Aí RG número 2, 30 anos o Bruno. Como diz o velho deitado, mano. Quem com ferro, o ferulo será ferido. Ah, não. Ferro é bom. Ah, é brincadeira. Bora, comprimido, de qualquer forma é bom. E ô Bruno, qual o bairro? Eu sou do Brooklyn. Brooklyn é nós, eu morei ali na Vila Portugal. É, beijão, eu te conheço, quer dizer, te conheço indiretamente, né? Ele tem os 5 cavalos na hípica lá, velho. É, na hípica paulista da Quintana ali. É verdade que você é sócio daquela padaria chamada Manhattan, que tem ali? É grande essa padaria. Porra! É grande. Padaria é um negócio muito. Padaria é um negócio que dá muito dinheiro. É, é verdade. Mas dá muito trabalho. É. Bacana. É escravo, você tem que ser escravo do negócio. Sim, só trabalhar 70 anos. Ô, Mota, você teve padaria, é isso? Meu pai teve. Seu pai teve padaria. Porra, mas ele fez tudo, porra. Eu fazia. Assim que ele começou, né? Eu fazia pão. Ah, sim. De madrugada, junto com o padeiro. Você fazia bengala? De cueca. Ele faz tudo, o MacGyver, velho. O MacGyver da vida real. Fazia pão de cueca. O cara que liga o... Você sabe o que dá o gosto no pão? Você sabe? Não me fala o que é. O suor. É o suor do padeiro. Por isso quando muda o padeiro, fala, ai, mudou o gosto do pão. Tem coisa. Você vai tomar processo. É verdade. Há cinco minutos atrás, estamos lançando uma promoção com o governo catalão, com a Singapore Airlines. Singapore. Aí, 5 minutos depois, vem uma história mentirosa, mais uma mentira descabida do seu Mota, com essa camisa lá boa, achei falsificadérrima, inventar agora que ele era padeiro, velho. Aliás, em Santos, depois filho. Ele vai contar a história da prima dele de novo, foi pra 4 Índia. 4h30 da manhã meu pai me acordava, a gente tinha que ir pra padaria, aí você ficava cortando pão e fazendo assim, ó. E pra pôr o pão assim passar. Você metia bromato no pão? Fazer pão. Metia bromato no pão? Você tava ordenhando o padeiro. Mas o amigão. Oi. Trabalha com o quê, cara? Eu sou advogado criminalista. Vamos processar o Benja aí, me ajuda aí, ó. Mas você conhece o Benja de algum fórum? Me ajuda aí. Na verdade, o Benja conhece meu chefe, o Biba. O Biba, amor. Nossa, Biba. Conhece o Biba, O Mota adora o Biba. O Mota ama. O Biba, mas esse chefe não passa... Biba. O Biba é o meu amigo Daniel Bialz. Exatamente. É porque primeiro o cara chega no fórum, por gentileza. Oi, Biba. Doutor Biba. Ele foi advogado... Adoro. O Biba é meu amigo de infância, estudamos junto no Pérez desde moleque. Hoje ele é um dos grandes advogados criminalistas do país. Ele é meu advogado também num negócio aí. Baita no advogado. Qual um dos milhares de processos que você tem. Também tem 30 em cada um num negócio. O escritório dele é ali no Itaim. Exatamente. Renato Faz de Barros. Ele que defendeu agora recentemente aí o Corinthians. Faz de Barros é na delegacia ali, não é? É, mas lá quase na Juscelino. Ele que defendeu o negócio do Corinthians agora, do problema de impostos atrasados e tal. Exatamente. O Biba é um monte de advogado e um cara fora de sério, o grande corintiano. E eu conheci o pai dele, o seu Hélio, que infelizmente faleceu aí do... O brother do Biba, baixa aí um pouco o volume do seu rádio aí, por favor. Tá baixo, mas o meu amigo do Pérez, estudamos junto. Aí sim. Fora o Benja, qual outro bandido que o seu patrão já defendeu? Não, não posso contar, é sigiloso. Tem a ética profissional, a gente não pode contar. Ah, mas ninguém tá escutando, porra. Não. É só nós aqui, velho. Você não precisa falar que você é você. É. O pessoal já até esqueceu o seu nome. Manda um abração pro Biba. Mando sim, beijão. Ano passado teve o bar mitzvah do filho dele, foi muito legal. Porra, imagina o cara chegando. Na verdade, Biba, velho. Eu vou precisar dos devitos do Biba daqui a um tempo. Com certeza. Uma hora a gente vai precisar dos devitos do Biba. Mano, daqui 4 anos eu tô voltando. Pode deixar a casa, tá voltando. Ah, é. E ô amigão, torce pra quem? Só do hino do Palestra aí, por favor. Jornalista! Jornalismo Futebol Clube! Contratou alguém nos últimos 10 minutos? Não, mas antes da gente falar do Palmeiras, amigão, você viu que baita promoção aqui do Estádio 97? Porra, eu vi com a Singapore Airlines aí. Show isso. De bola. Porra, mano, que baita promoção. O ouvinte do Estádio 97 é um cara privilegiado, viu, Sombra? Porque o cara é bem tratado. A partir do momento que ele sai aqui do Brasil, porque vai estar viajando no melhor avião do mundo, vai conhecer a Espanha ali, especificamente a cidade de Barcelona, que é a mais bonita, falam ali. Ah, é, da fácil. Espanha, com certeza. É espaço. Uma região litorânea, bonita pra diabo, tá certo? E o cara volta pro Brasil. E acredito, tenha ficado uma mecânica de fácil compreensão. Sim. Que a pessoa precisa pegar só um dia do programa. E quantas vezes ouviu o avião do estádio passando durante o programa? Né? Não perca esse avião, velho. É, não perca. Não. Pode perder. Pelo amor de Deus. E aí é tranquilo. Muito legal. Tá tranquilo. É verdade. E ó, amigo, diga. Oi, pode falar. Diga. Não, tá chegando o Cafu da Ponte, tá chegando o cara. Quer dizer, hoje, né, eu vi a notícia, mas já chegaram 14 reforços pro nosso time aí, mas. Cara, mas. Cafu da Ponte quem é, velho? Sinceramente, velho. Eu nunca vi jogar. Se ele entrar aqui, eu duvido que alguém sabe quem é ele, velho. Cafu da Ponte, mas Cafu da Ponte. Eu vou fazer a defesa. Vou fazer. Você agora quis. Tenta lá. Você quis sacanear o Palmeirense. Não o Palmeirense. Eu quero sacanear o Cafu da Ponte. Quem é o Cafu da Ponte? Avisando que já tá chovendo. Você conhece o Cafu da Ponte? Não. Eu também não. O Cafu da Ponte, na sua indagação, tanto pode ser um Mouche, como veio do Barcelona, como pode ser um Paulinho, que veio pro Corinthians. Vai entender. Ah, sua mãe não merece uma novela, o Cafu da Ponte. Não, não merece. Não merece novela. Nego brigando pelo Cafu da Ponte. Se amanhã dá certo, sim, assim, se amanhã dá certo. Sacada. O Cafu da Ponte aí, é duro, que não tinha nome. No Corinthians foram contratados 10 jogadores que não tinha nome também. Um Ralf da vida, esses caras aí que hoje. É assim que aparece, né? O Portuga. É assim que aparece. O cara chega de fora hoje, depois de um ano, assim, abre o jornal e vê. Palmeiras contrata Cafu e Robinho. Aí, pô, tem impacto. Aí, agora, vou dizer uma coisa. Os palmeirenses pegam no pé. Eu acho. Esse jogador que eles trouxeram, o Kelvin, é muito bom jogador. Claro, pode estar com alguns piroquetas da cabeça, ele é meio doidinho, mas com a bola no pé, tecnicamente, ele dribla bem, é um jogador que tem velocidade, ele é muito bom. Agora, Cafu da Ponte... Mas estava no time B, não estava, Portugal? Não, ele teve algumas tretinhas fora de campo, viu, o Thiago? É. O troço dele prejudicado foi fora do campo. Entendi. Com a bola no pé, ele é bom jogador, tem drible rápido... É bom jogador. Ô, Bruno. Oi. Dessas contratações que o Palmeiras fez aí, qual foi a mais impactante? Qual foi a que você mais gostou? Pô, meu, eu gostei da, do Zé Roberto, que é um cara experiente no meio campo ali, é um cara que vai dar um apoio pro Valdívia. É, quando o Valdívia não estiver contundido, né, ele vai fazer a função do Valdívia no meio ali. E gostei da do Dudu também, meu, que é uma, que deu, colocou os Bambi e os Gambá no bolso. Gambá o teu botico aí, ô. Maldito. Ô, Pepa, fica na tua, Pepa. Tomara, tomara que o chefe tá todo mais lixado, tem que te defender ainda. Também, viu, Mané? Pepinha, fica na Zé tua aí. Não, o Dudu tem um pouquinho de graça, sim. Foram grandes contratações aí. O Palmeiras, acho que esse ano aí, vamos ver se dá uma alegria pra nós aí, palestrinos. Nós estamos trabalhando dioturnamente para o Alexandre Palmeiras voltar a galgar parâmetros futebolísticos. Professor Oswaldo, pode dizer. O Palmeiras que diziam que iria o Hever, mas o Hever foi parar no Inter, né? No Inter. Quem deve estar chegando ao Palmeiras é o Jackson. Zagueiro que pertence ao Inter, mas estava no Goiás. Esse garoto, esse jogador era bom jogador no Inter. Ele fez gol contra o Grêmio, pegaram no pé dele, foi emprestado ao Goiás, fez um bom campeonato para parâmetro de Goiás. E agora tá no Palmeiras, né? Né, Solange? Solange tá feliz, a palmeirense lá. Ó, amigo, abaixa por gentileza. Abaixa aí o disco voador, né? Abaixa aí os volumes. E o Valdívia, velho? Você aqui, qual a tua opinião? O contrato do Valdívia tá aí terminando. O que, que você faria se fosse o diretor de futebol? Mas já tá terminando? Tá terminando. Então, ele negou a proposta lá do Qatar, não sei, de um time aí dos árabes. Ele negou, disse que quer continuar no Palmeiras e quem sabe se aposentar no Palmeiras, né? É, meu, assim, indiscutível o futebol do cara. Quando o cara tá jogando bola, é indiscutível. Assim, o cara joga uma bola. Acho que qualquer time no Brasil e no mundo gostaria de ter o Valdívia hoje no meio campo, o Valdívia jogando 100%, né? Mas, acho, enfim, que o Barcelona não. Para, fala sério. Não, tá bem menos, né? O Corinthians não precisa de Valdívia, falar a verdade. Tem o Magic Jadson, falar a verdade. Ué, entre Renato Augusto e Valdívia, eu prefiro o Renato Augusto. Isso tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Eu acho dois Valdívia no auge. Tecnicamente, é brincadeira. Acho o Valdívia tecnicamente melhor. Não acho. Do que Renato Augusto. Não acho. E acho que fisicamente nenhum dos dois tá jogando. Mas, ó, amigo, esse podre é o grande problema, velho. O Valdívia é um cara que se machuca muito. O condition dele no videogame é E. Não, mas assim, ele jogando 100% dele é um puta cara no meio de campo ali pra distribuir bola. É um cara que sabe, domina a bola, enxerga o jogo, faz o passe. Ele é diferente. Agora vamos falar a verdade do Palmeiras, cara. O Palmeiras é o seguinte: vai demorar pelo menos 8 meses pra gente entrosar, pro trabalho começar a aparecer. Mas agora, o Palmeiras, mas é que tá a sombra. Mas o Palmeiras, acredito eu, que no Campeonato Brasileiro ele não vai pra Libertadores, não vai brigar. Mas ele não vai ter susto de cair. Ele vai ser um time que, pra se montando, eu não, né? Não acho que demore tanto tempo pra entrosar. Mas não dá pra pegar uma Libertadores esse ano ainda, mano, no Brasileirão. É devagar, eu acho. A torcida está gostando. A torcida está gostando das contratações. Ainda que, tudo bem, tem gente falando de baseada, é lógico. Pode ser que uma parte dessa baseada seja boa, outra não seja. Mas tá trazendo jogadores. Tá trazendo, inegável. Eu acho que é o seguinte, cara. Agora, a grande responsa é de Oswaldo de Oliveira. Sim, você não tem a dúvida. Exatamente. Ele falou assim, ó, você tem que fazer um prato bom. Eu não tenho a dúvida. E ele ali tá cheio de condimentos, cheio de coisa em cima da mesa da cozinha. E tem uma boa apresentação, tá ali na pia. Prato bonito. Ele vai precisar saber juntar os ingredientes pra deixar a comida boa. E não é só o que chegou. Foi boa essa analogia, mano? Foi. Muito boa. Porque se você manter bons ingredientes... Ai, é porque outro dia o Mota fez uma analogia. É, sempre. Quem entende de analogia é o Mota. Porque analogia. A responsabilidade dele, a responsabilidade dele, tanto em montar o time, nesses atletas que pegaram, e tem a de dispensar também, né? Porque tem jogador lá que precisa ser negociado pra fazer grana. Esses caras estão recebendo, velho. Porque a grande maioria dos jogadores lá estão vindo de empréstimo. Custo, velho. Por exemplo, o Luan voltou, o Maicon Leite voltou, tem que se livrar desse encosto aí. Tem mais de 40 jogadores lá, pô. Tem uns encostos bons no Palmeiras, né? Precisa fazer um, né? E é custo isso aí. E o Alexandre Matos, amigão, gostou da contratação dele? Ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, hein? Alexandre Mitos, né? Não é Mato, agora virou Mitos o nome do cara, né? Porque o cara, onde vem, ele... É o que tava dizendo na entrevista hoje, tava vendo uma entrevista hoje no Twitter do Palmeiras, dizendo que antigamente jogador rejeitava o Palmeiras. Hoje em dia o jogador tá se oferecendo pra jogar no Palmeiras, tá? Mudou a filosofia, tanto das duas, do Pescar Mona, quanto do pessoal do Nobre também, se uniram e elogiaram o cara. Isso já é uma evolução dentro do Palmeiras também, né? Mas uma das coisas que eu acho que mais vai ajudar o Palmeiras, antes até do Alexandre Matos aí, é o estádio. esse estádio novo do Palmeiras aí, ele deu um up muito grande. Ah, dá moral, né? Dá uma autoestima. Autoestima. É, eu acho que o estádio vai fazer a diferença mais do que qualquer coisa. Olha, mas tem um negócio aí no, na parada do estádio aí, velho. Que é escabroso. Do Palmeiras, não. Do Palmeiras. É escabroso, Sumo. É verdade que vai mudar o nome do programa? Como assim? Porque como tá na moda Arena, vai chamar Arena 97? Não, não dá certo. Pra programa não dá certo. Já não foi. Pra vender o name rights do estádio 97. Fala a verdade! Vamos vender o name rights do estádio 97. Peraí, com relação a esse negócio do Palmeiras, vocês sabiam que se houver RG número 2, um show, certo, marcado pra data de algum jogo, o jogo tem que ser transferido da Arena. Isso é verdade. O show. Isso é escabroso. Prevalece o show. É de futebol, gente. Mas o combinado não é caro, mano. O estádio de futebol é verdade. Parte do jogo. Mas se você chama de Arena, significa que ele serve pra outros eventos. Ele é multiuso. E quem tá bancando é o cara que quer alugar pra fazer dinheiro. Eu se sou o responsável, tá certo, por acender os refletores, cuidar do sistema de iluminação do estádio, eu saboto o show. Eu saboto o show. Você desligo. Mas você não vai ganhar 5% do show. Só palpite errado, é brincadeira. Só conselho ruim. Tô errado, Bruno? Tô errado? Não, tá certo. Não, em parte, mano. Porque, por exemplo, lá no estádio do Morumbi, lá teve o show da Madonna também. Tava cheio de São Paulino feliz com a arrecadação de público. Também vai uma parte pro São Paulo, uma parte pra quem alugou o estádio também. Não, mas é e cansou de ter jogo do São Paulo. Não, não tem nada a ver isso. O São Paulo foi jogar no Pacaembu. São Paulo arrecada com aluguel só. Morumbi arrecada com aluguel, e se não me engano, dependendo, tem percentual. Era 1 milhão de reais pra alugar. Por não, mas 1,5 milhão. Uma coisa, gente, é o São Paulo alugar o próprio local ali. É igual aquele cara, é dono de uma casa na praia, ele loca numa época de temporada aí, ele sai da residência dele pra alguém entrar. E você recebe por isso, integralmente por isso. Você negocia o valor e você recebe essa quantia. O Palmeiras não, o Palmeiras ele tem a sua casa, só que se tiver algum evento ali, você é obrigado a sair e receber uma migalha. Porque a quantia que a W Torre alugou o show do Paul McCartney por dois dias construiu? Foi de 300 mil reais. Quem construiu? O Palmeiras ganhou 60 mil reais, velho. A contrapartida. Em dois jogos agora, o Palmeiras ganhou quanto no final do Brasileirão lá? 8 milhões. Não, não foi tudo isso. Foi sem a renda, o valor bruto. O Paulo Nobre falou, não, uma das rendas ali foi de, acho que 5 milhões, e a outra foi acho que de 2,7. Não, quase 8 isso, milhões. Isso bruto, porém, falei bruto. O Palmeiras Domênico, Benjamin. Não me xinga. É verdade. Mas o Palmeiras, ele é obrigado a pagar, Benja, um custo operacional, que é um valor muito alto. Porra. É mais caro, o Palmeiras paga mais caro pra jogar na sua própria casa do que pra alocar o Pacaembu. Mas, mano, o Corinthians não tem dinheiro pra pagar a parcela do BNDES agora. Não tem o seu fiosco que não tem. Ah, não. Não tem o seu fiosco. Não, fiofó não. É isso mesmo. Não tem o seu boutique. O Corinthians tem que mandar o pau. Espero o ano. Tá certo. Ó, pra você ver como são mané. O Corinthians ele tem. Ó, escuta. O Corinthians ele tem de arrecadação por jogo. O que o Corinthians arrecada com bilheteria é em torno de 1,5 milhão de reais líquido. Líquido. Ou seja. O Corinthians ele é obrigado a pagar por mês, o Raul falou aqui. Não vai ser aquela parcela única anual, RG. O Corinthians vai pagar mensalmente em torno de 4 milhões de reais. Sim. Ou seja, com dois jogos, o Corinthians já alcança a quantia de 3. Tá certo? Mais que isso, se vendeu o name rights, mais que isso o quê? Não, mas isso arrecada em Libertadores. 4 milhões a 48 milhões por ano. Paulista, acho que é mais que paga. Não é. O Raul entrou aqui e falou isso, gente. Ele falou, o Corinthians ele vai pagar 4 milhões de reais, um pouco mais, por mês. Mas vai vender esse name right mesmo, porque essa história tá velha já, hein? Vai. Tem uma empresa se estapeando aí nos bastidores. Ah, tô vendo. Ah, eu tô olhando meio. Porque os caras tão se batendo uns nos outros que não sobrou ninguém em pé. Ninguém, todo mundo se matou antes. Ninguém pegou. Aparecendo boliche, hein? Aparecendo boliche. É brincadeira, minha audiência sobe nesse momento. Vou lá pra fora de guarda-chuva, velho. Aqui. Brincadeira. Deixa eu perguntar um negócio. Cara, velho. O pessoal da Singapore Airlines. Você Marcos, vê hoje. Você vai perguntar pro Marcos. Você vê hoje uma companhia aérea investir num name rights no estádio de futebol hoje no Brasil? 400 milhões? Difícil. É muito difícil. Existem estudos de associação. A empresa tem que ter um planejamento do que ela quer fazer com a marca dela, aonde ela quer associar, como ela quer se promover. E como o parceiro vai aproveitar essa parceria? Isso é muito importante. E R$400 não cai do céu. 400 milhões. 400 milhões não cai do céu. É isso que eu falei. O pessoal fala que a Emirates vai fazer Emirates. Eu, particularmente, não acredito. Até porque ela não tem tantos voos no Brasil. Não é, né? O estádio do Corinthians é uma coisa mais popular. Essa é uma companhia aérea com voos muito mais caros. É, popularesca, e né? E 400 milhões, gente. Tá chovendo pedra aqui, ó. 400 milhões? Não é, os caras fazem 400 milhões, estão falando de 100 mil reais. É verdade, as pessoas perderam um pouco da noção de valores. Ó, oh, mas não é importante a Singapura entrar nessa briga, porque estão falando de Emirates aí, é mais vantagem vocês já furarem o olho e pagar os 400 milhões aí e não deixar os caras crescerem aqui no Brasil, mano. Olha, a moda é chapéu, né? Mas o foco da Singapore Airlines é outro. Tem chapéu que é melhor levar, viu? É verdade. É verdade. Tem chapéu que é melhor levar. Tem coisa que quando você perde, você ganha, viu, velho? Verdade. Na minha. Pedra aqui, ó. Ô, Bruno! Então, olha, um abraço pra você, sucesso nas suas causas. Obrigado. Tá bom? Azar. Quero só mandar um amo ela aí pra minha esposa, tá ouvindo a gente também aí. Quero mandar um amo ela pra Paula Buzzi, minha esposa aí, casamos recentemente. Aí. Você vai ganhar, mano. Você vai ganhar o cartãozinho, mas eu vou te dar um conselho. Não abuse, hein? Me desculpe, mas eu só quero pedir pra ele deixar o telefone com a produção fora do ar. Tá. Seria importante, para voltar à minha cadeira. Mas, amigão, deixa eu te perguntar. A primeira coisa, você trabalha no escritório de advocacia conceituado aqui, porque você defende várias pessoas aí, tem um poder aquisitivo muito alto. Até o Benja. Até o Benja, tá certo? Que é talvez o principal bandido do cartel aí. Não, porque eu não sou acusado. O negócio é o seguinte, eu não sou réu. Não sei. Ele falou que segue em segredo de justiça o processo. Mas eu não sei se você é réu. Mas eu não vou falar que é ao vivo não, viu? Deixa você, viu? Então, mas ó, o negócio é o seguinte, com relação a isso daí. Por exemplo, um cliente seu, imagina, você vai defender um cliente, um bandido. Um cara muito temido aí. Bandido. Se o bandido der calote no seu escritório, como é que funciona aí? Mano, é o seguinte, se o cara não vai pagar, a gente executa o contrato de honorários e mas eventualmente... aí ele executa a tua família, você tá louco? Não é assim. Não é assim. Mas um dia o cara volta. Eu vou te falar. O cara vai voltar pra procurar a gente novamente. Falar, não é porque é meu amigo não, mas o Bialski, o doutor Daniel Bialski, hoje... É um dos grandes criminalistas aí do Brasil, é ele. Se a gente precisar em qualquer ocasião, aí é free, né? A gente paga em abraço. Aqui. Ah, ô! Tranquilo. Tá tudo certo, mano, tá tudo certo. É aí. Tudo nosso, tamo junto, então. Então, valeu, Bruno. Obrigado, deixa eu mandar um abraço pros meus amigos Bambi aí, o Tico, o Daniel, o Ragnan e pros Gambá também, os amigos meus. Vai se lascar, ó. Ô, Pepa. Gambá. Ô, Pepa, vai cuidar da você perca uma audiência aí e você começa a transpirar frio no tribunal. O bandido batendo na mesa com aquela unha grande, assim, olhando pra você, ó. Tá? Mostrando a tatu. Ô, mano, próxima audiência, o bandido vai pegar a arma do carcereiro e vai dar nele. Você faz uma imagem... Na perna. Você faz uma imagem... Me dá a imagem da morte do advogado. Você faz uma imagem muito daqueles filmes antigos. Hoje os bandidos aqui no Brasil estão de telegravata, chique, é verdade, carro importado. É verdade. Morando em triplex. Sim. É verdade. Lavando 100 milhões de dólares pra cá, pra lá. A unhazinha dele tá feita. Não tem mais isso aí não, viu? Não, é verdade, bandido que é bandido não faz a unha. Nossos bandidos evoluíram aqui. Mas não faz a unha. É impossível fazer a unha se não tem nem o dedo. Como vai fazer unha? Tá sem o dedo. Não tem jeito de fazer a unha, não tem dedo, vai fazer unha. Mas não sobrou, né? Pai do que sobrou, 2018 tá aí, rapaz. Cala a boca. Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu, um abraço pra vocês. Valeu, tchau, tudo tchau. De bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o avião aí. Ó. Decolou. Bruno. É, olha aí. 14 de janeiro, anote mais uma vez o avião do Estádio 97 passando, hein? Na verdade, eu já joguei nos dois times, né? Fiz muito sucesso. Só não sei se eu vou levar um acompanhante ou uma acompanhante, né? Mas eu vou também, isso aí. Eu tô meio na dúvida, né? Esse é aquele que você pode falar Real Barcelona, Barcelona Real. É né, verdade. Joguei bastante É briga de cachorro grande. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu e descobre o motorista do outro carro. Quem que é? Anderson Silva. Principalmente quando olha para cima. Ah, e olhou para cima, né? É verdade. Eu, por exemplo, imagina, velho, bato o cavalo pra... Nós, né? É. Nós. Eu não vou discutir com ele só por causa disso, não. E nem preciso. Porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É só passar no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Ô, estranho, gostou da promoção aí de Barcelona? Oh, show de bola, viu? Tava falando com o Marcão aqui também. Muito legal, parabéns. vocês sempre inovando. Quando a gente acha que chegaram no teto, o teto é mais alto, vocês sempre, sempre inovam com as promoções. E aí, você que sabe tudo, é uma limusine aérea. Né? Era uma limusine coisa maravilhosa, do estádio, agora, avião do estádio. Já falei com o Marcão da Singapore Airlines aí, pra ver se não tem passagem aí, já nesse voo pra Barcelona, pra ver o jogo. É, é isso. Ó, sempre, já conversar, só ligar que a gente arruma um lugar. Troca pra você. Certeza, Marcão. É. Boa, boa. Tá certo. Ô, Sombra, e tá chovendo demais agora na cidade de São Paulo, velho. Chove pedra. Já tem alguns pontos aí que a coisa tá ficando complicada aí, ó. Chove o Rodrigo pedra. Rocha, o cara tá lá em Ribeirão Pires, ele falou que já tá começando a alagar tudo, o cara tá preso lá, tá desesperado. Mas Ribeirão Pires tem até fuso horário, né? Outra jurisdição. O Rodrigo Rocha, tem outro menino aqui, o Marcos Damascena aqui também, falou que na região do Anhangabaú aqui também já tá muito cheio d'água ali, possivelmente vão fechar até o túnel ali no Anhangabaú. Certo. Você que tá na região ali também aí da 9 de julho, toma cuidado, porque a coisa ali tá feia. O negócio tá punk, hein, velho? Vamos mandando informações aqui que a gente vai falando no ar aí quais são os pontos críticos. E olha aí, o Breno, lá já fazendo seus treinos, teve uma contusão muscular, né? Coitado, o que é normal, né? Coitado, Breno. É normal hoje voltar. Tava também, faltando, né, dar uma lubrificada lá, né? Já passou um WD-40, né, mano? Ah, precisa. Bom, como disse o Muriçoca, vai demorar um tempo, né? Primeiro a gente tem que recuperar o ser humano, né? Tô vendo primeiro aqui, para voltar. Deixa eu falar um negócio com você, mesmo. Fala, tá, professor. Você comenta pra cacete. Qual a sua expectativa pro ano aí, falando sério? Muita gente me pergunta o que você acha. Minha expectativa pro ano? O que você acha que vamos conseguir na Libertadores, um brasileiro de novo? Falta alguns jogadores. Mas antes de até respondê-lo, vamos falar agora com o presidente do Santos, que está na linha. É o senhor Modesto Roma, que está no ponto agora. Vai falar com a galera aqui de São Paulo, do Estádio 97. Boa noite, senhor Modesto Roma. Boa noite, um abraço grande pro pessoal do Estádio 97, prazer muito grande falar com vocês. Olha, a voz do senhor aqui no Estádio 97 é muito aguardada por muitos ouvintes santistas, inclusive pelo nosso companheiro santista aqui do programa, que é o RG número 2, porque não precisa nem dizer, né, seu Modesto? Que coisa, hein? Monte de jogador entrando na justiça, que pepino que o senhor pegou, hein? A situação do Santos é difícil, só que a grandeza do Santos é muito maior. E nós vamos dar a volta por cima, porque o Santos é maior do que seus problemas. Doutor Modesto, boa noite, é o RG que está falando. É, tão santista quanto o senhor e quanto milhares que estão ligados esperando aí a sua voz, porque a sua voz nesse momento ela é muito importante. Primeiro, por ser o presidente do nosso time. E segundo, porque é nela que temos que acreditar e na expectativa e na esperança de que essa vergonha que estamos passando, ela suma logo da praça, né? Porque eu, por exemplo, como santista, hoje eu estou numa condição de menos preocupado e mais envergonhado. É menos preocupado porque é lógico, a gente sabe da situação financeira do nosso time, sabe da situação financeira do país, tudo bem, isso faz parte. E a expectativa é de que passe isso. Agora, a vergonha é porque a gente toma conta da mídia, da imprensa, e aí as coisas vão se multiplicando, proliferando, e em cima de fatos que realmente são ruins. Eu fiz ao senhor na semana passada até uma crítica, e foi no sentido do seguinte, porque até então se sabia da dívida, se sabia de atrasos de salário, e aí saiu na mídia de que o Santos faria um depósito na sexta-feira. E aí, tudo bem, o Arouca tinha jurado amor ao Santos, que não ia entrar na justiça, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E esse depósito não entrou. E o que aconteceu? O Arouca, acho que na sexta ou no sábado, entrou na justiça. E eu, claro, apoiei. E acho que ele está certo, tem que receber, trabalhou. Mas lhe dou a oportunidade. O senhor realmente prometeu pagar na sexta e não conseguiu pagar? Alguém lhe prometeu ajudar a resolver a situação na sexta e não resolveu? O que aconteceu para esses três ou quatro jogadores entrarem na justiça contra o Santos? Uma coisa não tem nada a ver com outra, RG. Os problemas que ocorreram, houve realmente um atraso na liberação do dinheiro, só houve a liberação na terça-feira. Eu havia falado, baseado nas informações, de que haveria o pagamento na sexta-feira. O pagamento não ocorreu. No sábado eu vim ao elenco novamente, expliquei a eles o problema que tinha havido e que faríamos na segunda ou terça-feira o pagamento. Nós temos o costume de cumprir o que prometemos. Nós não vamos deixar nenhum funcionário do clube sem receber. É óbvio isso. Isso não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, o Santos vive realmente um momento muito difícil. Nós sabíamos das dificuldades e as estamos enfrentando. Teremos momentos mais tensos e vamos superar tudo isso. Agora o desejo de alguns funcionários entrarem para receber é uma opção que eles têm e cada um segue o seu caminho, o caminho que eles acham mais viável para resolver os problemas. Eu tenho certeza que essa questão que você falou da vergonha e não da preocupação, a minha parte tem sido da preocupação, sim. A preocupação em resolver os problemas do Santos Futebol Clube. E estamos trabalhando para isso. Nós temos que ter dentro do Santos a responsabilidade de acertar todas as pendências que o Santos tem com seus atletas, com seus funcionários. E estamos trabalhando para isso. Nós estamos com, hoje é dia 14, sim, há 13 dias no exercício da presidência do Santos. Já conseguimos pagar dois salários. Sim. Uma coisa que anteriormente não estava sendo feito. Perfeito. Vamos em 3 meses colocar a coisa no regime da normalidade. E tenho certeza que aqueles que ficarão com o nosso elenco, que ficarão defendendo as coisas do Santos Futebol Clube, irão se alegrar muito com tudo isso. Eu, nesse momento, estou aqui no CT. E alguns jogadores têm passado por aqui e temos... Eu não posso interromper, porque eu estou falando com vocês, mas eles têm me cumprimentado, têm vindo dar a mão e eles sabem que nós vamos cumprir com as nossas responsabilidades. Só uma observação, doutor Modesto. Todos aqui querem fazer pergunta e vão fazer. Eu só queria fechar o seguinte. A minha preocupação é menor em relação à expectativa e à esperança da sua administração que está chegando agora. A minha vergonha é maior pela gestão anterior, o que foi feito. Eu defendo a tese. No futebol você não pode ser coelho, você tem que ser raposa, senão acontece isso que aconteceu. Um time que faturou 450 milhões aí, desde 2012, como prega a mídia, não pode dar um passo maior que a perna. Né? Teria que administrar, teria que ter uma gestão coerente, inteligente, para o Santos estar no lugar que sempre tem que estar. O Santos tem que estar sempre disputando com os principais times do país. Pô. Concordo, né? Plenamente com vocês, e tem razão. Só que o Santos está nessa posição. Está nessa posição e tem que sair dela. Sim. Nós vamos trabalhar para tirar o clube dessa situação. Não adianta muito, eu falei muito durante a campanha sobre isso, nós teríamos um grupo de gestão de crise e um grupo para avançar as coisas. Eu vim aqui no CT exatamente para conversar com o Anderson, com o André, com o Dagoberto. Nós estávamos aqui conversando as coisas para frente, de reforçar o elenco, de trazer um grupo forte. O Santos almeja as primeiras colocações. O Santos almeja ser campeão. Pode ter certeza disso. Nós estamos cada vez mais nos fortalecendo e fortalecendo o nosso espírito. Porque nós temos, e digo a você também, se preocupe sim, como eu me preocupo, vamos nos preocupar todos em tirar o Santos dessa situação. porque torcedor do Santos, nós precisamos sair disso. Nós precisamos sair desse momento ruim e começarmos uma agenda positiva para avançar nas coisas do Santos. Eu hoje de manhã conversava com o Walter Torre, um santista ilustre, porque o Santos tem uma grandeza que interessa não só aos santistas, mas também aos empresários, para fazermos o Santos cada vez maior. Conversei com empresários hoje, conversei com um grupo de professores universitários que vão fazer o Congresso Médico e Educacional Olímpico aqui na cidade de Santos. Então, são coisas positivas que o Santos tem, além do futebol. E o futebol, como nosso carro-chefe, tem que comandar esse ressurgimento com grandeza do Santos. Isso aí. Ô, presidente, é o Benja. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Benja. Beleza. Ô, presidente, eu vou fazer 4-5 minutinhos, mas tudo ping-pong, ping-pong. Primeiro, quando abriu a caixa preta do Santos aí, o buraco é muito pior do que o senhor imaginava? A caixa preta já está sendo aberta. Nós estamos precisando das 3 auditorias para abrir tudo. Já tem 2 em execução, mais uma que nós estamos fechando valores e vamos trabalhar para saber e conhecer a história do Santos. Mas é pior do que o senhor imaginava? Só que o mais importante de saber o que aconteceu é ir daqui para frente. Não, mas tudo bem, então, mas é pior? É pior do que você imaginava? Olha, não é pior ou melhor. Ah, a situação é muito difícil. Quando você começa o dia com 120 milhões de devendo, falando de caixa, não estou falando de dívida, não, com caixa com 120 milhões negativo, é complicado, né? Mas vamos em frente. Tanto que é maior que tudo isso. Deixa eu te falar. Edu Dracena e Mena são carta fora do baralho já? O Mena já conseguiu eliminar. O senhor já não conta com nenhum dos dois atletas pro ano ou não? Olha, eu não vou falar sobre esse assunto. Assunto que está no departamento jurídico é do departamento jurídico. Não é o caso do Edu. Não é é o caso de outros atletas. Não do Edu, tá? Tá bom. O Marcelo Teixeira, seu amigo, seu aliado aí, dessa vez aí, se precisar, ele põe grana do bolso no Santos de novo, para ajudar ou não? Espero que não. O Santos não pode depender de dinheiro de outros. O Santos tem que ter a competência de gerar um caixa e não gastar mais do que arrecada. Isso tem que ser responsabilidade dos administradores, responsabilidade dos gestores, de não fazer besteira e ficar gastando mais do que ganha. Isso eu concordo. Se você fizer isso, se você fizer isso na sua casa e tiver que ficar pedindo dinheiro para o seu irmão para sustentar a sua casa, é uma sacanagem com o seu irmão e com você mesmo, com a sua família. Então, você tem que ter a responsabilidade de não gastar mais do que ganha. Eu concordo. A minha última, o ping-pong aí. O Robinho fica no Santos? Conversei longamente com o Robinho, conversei longamente com a doutora Marisa, que é a responsável pelos negócios dele, com o meu amigo Gilvan, que é pai do Robinho, e eu acho que fica. Bom, eu tenho mais 76 perguntas, só não, tenho tempo. Olha, eu quando disse que eu ia entender vocês, eu disse pro Fabiano Fará, que é nosso assessor de imprensa, é mais assessor de vocês do que meu, tá? O que ele defende vocês é uma grandeza. Mas quando eu disse para ele, ele disse: não vai ter uma entrevista que eu dei ontem na outra rádio, que eu fiquei quase um dia inteiro falando. Não, não, não. Mas você só agradece o Fabiano Fará, porque é o seguinte, viu, ô, presidente? A gente passou muitos anos aqui no Estado, você tem dificuldades de falar com o pessoal do Santos. É a cidade de São Paulo tem muito torcedor do Santos. É até uma crítica, viu? Eu, apesar de ser santista, eu torço pro Corinthians, mas o Santos deveria jogar mais no Pacaembu, viu? Eu também acho. Aliás, eu estava conversando isso hoje com o Reinaldo Carneiro Bastos, viu? Então, vai ser o novo presidente da federação. É, mas você sabe qual é o grande problema? São Paulo hoje tem 5 equipes, a cidade de São Paulo tem 5 equipes jogando em São Paulo. Tem o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, a Portuguesa e o Audax. a Polícia Militar não deixa fazer dois jogos em São Paulo. Nós queríamos fazer a abertura do Campeonato Paulista contra o Ituano, inclusive foi uma ideia do próprio Reinaldo, no Pacaembu, no sábado. E a Polícia Militar não aceitou isso. Vetou? Então, a gente às vezes quer jogar em São Paulo e não consegue data. Eu estava conversando com o nosso pessoal sobre fazer jogos em São Paulo. Você sabe o que eu estou conseguindo fazer em São Paulo? Só o jogo do Limense. Porque as outras datas, tem muitos jogos em São Paulo e a gente não consegue. Então, às vezes a gente fala, o Santos tem que jogar mais no Pacaembu. Eu também acho, gostaria muito, até porque são questões de arrecadação. Mas nem sempre é possível. E a gente acha que é culpa da federação, é culpa do Santos que não quer, é isso, é aquilo e é aquilo outro. E não é. É também uma questão de datas, viu, Benja? Meus amigos, Entendemos. Ô, presidente, boa noite. Quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Presidente, eu vejo aqui que a mídia tá divulgando aí que o Santos fez uma oferta oficial pelo jogador Guilherme, do Atlético Mineiro. O Santos aí, recentemente, ele teve interesse também no goleiro Jefferson, do Botafogo. O senhor não acha que é meio complicado esse tipo de exposição do Santos? Porque o Santos é um time que hoje está devendo aí 2 meses de salários aí para os jogadores, está devendo o mês de dezembro, 13º, e agora completar o mês de janeiro também. O senhor não acha que talvez é um pouco arriscado, já que o senhor tem essa dificuldade de pagar os salários hoje dos jogadores aí, ir atrás de jogadores caros, como é o caso do Guilherme, como é o caso do Jefferson do Botafogo também? Como é que o senhor acha que o grupo vai reagir vendo essas notícias na mídia? Olha, como eu disse, nós trabalhamos para gastar o que nós podemos gastar. Muitas vezes a gente acha que o jogador é caro, mas, na realidade, a gente vai ver que há uma economia sensível nos salários, tá? Alguns jogadores vêm por patrocinadores, alguns jogadores vêm em outras condições, e nem sempre é aquilo que a mídia divulga. Agora, você falou de dois jogadores que eu não vi o meu pessoal falando deles aqui dentro, não. Muitas vezes... É que está sendo divulgado aqui em São Paulo sobre eles, né? O senhor não viu, mas o que há de especulação, meus amigos, é uma grandeza, mas, viu? O presidente, especulação é notícia plantada. Não, pera lá, gente. O Lance Net está dando aqui, ó, a manchete do título é a seguinte, ó. Santos faz proposta oficial para ter o atacante Guilherme do Atlético Mineiro. Oficial. O Lance Net está divulgando que é uma proposta oficial. Não fizemos. Seu Modesto, posso fazer uma pergunta para o senhor? É verdade que o senhor teve uma reunião hoje com a W Torre para poder viabilizar um futuro estádio? É verdade que eu tive uma reunião, falei agora há pouco, com o Walter Torre. Tivemos uma reunião, uma primeira conversa com o Walter Torre. Isso vai evoluir muito, muito, muito. É que o Walter é um santista. E é um santista que buscou o Santos e vamos encaminhar negócios. Pode ser que seja um estádio, pode ser. Mas tivemos a reunião com o Walter Torre. Ele desceu de helicóptero aqui no nosso CT. Foi para uma reunião lá na Vila Belmiro e conversamos bastante, uma conversa muito produtiva. O Walter tem uma visão do futebol muito interessante, muito maior do que simplesmente um construtor de arenas. Presidente... Ô, RG, só um minutinho, por gentileza, só para dar uma ênfase nessa notícia, porque é um negócio que está sendo contraditório. Presidente, o senhor tem certeza absoluta que o Santos não fez uma proposta oficial pelo Guilherme do Atlético Mineiro? O Lance divulgou aqui que a proposta é de 1 ano de contrato e o salário é de R$250 mil por mês. Olha, é uma proposta interessante. O Clodoaldo está aqui do meu lado. Vou perguntar a ele, porque uma proposta oficial... Conversas existem, proposta oficial... Eu não assinei nenhuma, viu? Proposta oficial ainda não foi oficializada. Não, mas o Sombra aqui, ó, na notícia ainda fala assim, ó. O Santos ousou e fez uma proposta no papel para o atacante Guilherme, que está no Atlético Mineiro. Ou seja, o presidente está escondendo. Tá escondendo. De repente é uma contratação boa para o time. O presidente tem todo o direito, se não foi assinado, não foi fechado, ele não tem que falar nada. Tá certo ele. Mas todo mundo faz isso. Do clube, mas todo mundo faz isso, o que ele não pode fazer? Presidente. Só mais duas perguntas. A da Regina e Marcos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Passa. E o Atlético aceitou? Boa pergunta, presidente. Meio palaia, né? Alto erro na entrevista. Boa pergunta. Essa foi boa. Mas, presidente, com relação à mídia também, que se diz, o que de fato existe com relação à garotada aí, essa pizza que fizeram dos garotos? O que aconteceu? Olha, é um assunto que o nosso departamento jurídico está analisando. Mas foi feito isso? Pela gestão anterior, foi feito isso? Foi feito. E tem uma mudança de comportamento e disciplina daqui para frente com relação a esses garotos, a essas promessas do Santos? Não, isso é porque. Não, o que foi feito, foi feito. O nosso departamento jurídico vai analisar se está correto ou não. Faz parte dos nossos trabalhos de auditoria. Tá certo. Beleza, presidente Modesto Roma, só mais uma pergunta para o senhor. Que... Só mais uma, né? Só mais uma. Só mais uma. É mais uma dúzia. Não, mais uma. Está brincando. Santistas preocupados perguntam, o Lucas Lima fica no Santos, vai permanecer ou as propostas que vieram são melhores e ele vai embora? O nosso esforço será sempre de ficar com o Lucas conosco. Nós achamos que é um jogador que vale a pena lutarmos por ele. Tá certo. Bom, presidente, olha, muito obrigado pela sua participação. Já vim aqui, né, presidente? Espero que tenha sido apenas a primeira de inúmeras participações do senhor. Que o senhor ligue depois em momentos que o Santos esteja até melhor, né, RG? Espero. Exatamente. E fica o nosso... Eu também. E fica... claro. E fica aberto aí sempre o convite para que o senhor possa participar ao vivo aqui do nosso programa quando vier para a cidade de São Paulo, tá bom? Tá bom. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço aos ouvintes. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu aí. Muito obrigado. Tá vendo, Santista? Quem disse que a gente não traz as pessoas do Santos pra falar sobre o Santos? Ele tá vendo? Ele não pode falar nada de, né, comprometedor. Mas eu gostei da resposta dele. Quando pro Mano, se o Atlético aceitou a proposta. É que o Mano fica tocando na mesma tecla. É verdade. O que eu achei estranho, estranho dessa proposta é que eu não acho que um jogador novo que virou sairia por um contrato de um ano só. Então, a proposta não, mas o mais estranho é sair do time que é o Atlético Mineiro, que hoje que é um dos melhores times do Brasil. Mas o mais estranho é isso. Por que ele estaria saindo do Atlético Mineiro? O Atlético não quis dar o aumento que ele pediu. Mas o Atlético, a informação lá é o seguinte, que ele teve uma primeira reunião, a primeira pedida dele assustou os caras do Atlético, o Atlético deu uma contraproposta esperando ele vem por menos? Não, estamos esperando ele responder. O atleta, o Nepomuceno, está esperando ele responder. A proposta é uma coisa, como o presidente fechar disse. Mas o Atlético respondeu, topou. Olha o avião aí passando, cara. Olha o avião que está. Opa! Anote aí, mais uma vez passando o avião do Estádio 97 na promoção Avião do Estádio 97, que te leva a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e a Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. E falar em Espanha, né? Vamos falar do Santander. Amigão, presta atenção, hein? Você é cliente Santander Mastercard? E também é torcedor de futebol? Então, olha, essa notícia é para você. Que tal você comprar ingresso para os 3 jogos do Brasil na fase de grupos da Copa América e ainda pagar menos? Que moleza! Com o seu cartão Santander Mastercard, dá para ter tudo isso. Mas olha, só hoje e amanhã, quem tem cartão Santander Mastercard já pode comprar os ingressos. É só você acessar o site www.santander.com.br/promoção Copa América e saiba como comprar online. E comprando entre hoje e amanhã, você ainda vai ter um desconto de 10% sobre o preço oficial. Olha que bacana, hein? 10% de desconto sobre o preço oficial. É um presente da Mastercard e do Santander, os patrocinadores oficiais da Copa América. Um presentão para os seus clientes. Então, você não vai perder a chance de ver o Brasil jogando no Chile. Vai! Aproveite essa oportunidade e depois é só comprar as passagens. Pô, Matheus Filho, vão ficar louco de alegria. Vão ficar maluco. Mas correm, porque os ingressos são limitados. É Santander! Estádio 97, oferecimento de BV financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quer fazer alguma pergunta, estranho no ninho, Thiago? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá anotando aí também? Você que tá distraído. Opa, tá anotando aí o avião do estádio 97 que passando? Eu vou participar dessa promoção aí, sim. Tá certo. Fez amizade com o Marco. Oi? Fez amizade com o Marco. Ô, Thiago, estranho. Eu podia ter vindo um dia melhor aqui. O Santos, olha, o presidente negou, mas ficou aquela coisa meio no ar. Que o Santos poderia estar fazendo uma oferta pelo Guilherme, jogador do Atlético. Meia atacante. Você gostaria do Guilherme no São Paulo? Não, acho que não... Pra reserva, pra elenco, talvez sim, mas... Acho que hoje no time titular ele não. Ele é melhor que o Osvaldo. É melhor que o Osvaldo, concordo. Você também, mas ele. Ele é mais efetivo que o Osvaldo. Talvez não... tecnicamente o Osvaldo seja até melhor. Mas não viria pra ser reserva no. É exatamente, por isso. Acho que o investimento pra ser um reserva hoje. Mas ele é reserva no Atlético. Não, no Atlético Mineiro, o Guilherme é banga, ele joga pouco, gente. Cansei de ver ele jogando lá. Mas, ele joga pouco, Sombra. Se machuca muito, joga pouco. Portugal. Jogava mais o Luan. Quem é que vai pagar uma grana? Quem é que vai pagar uma grana pelo Guilherme pra botar ele no banco? É. Exatamente. E esse Cafu aí que estão falando aí, que tá quase certo com o Palmeiras, parece que a coisa começou a ficar um pouco diferente. Como assim? Há um site, spfc.net. São pessoas que vivem, respiram os muros, são dentro dos muros, fora dos muros, tem os seus informantes aí. Dizem que o São Paulo teria feito uma oferta generosa pra ter esse Cafu, que seria um velocista. Eita! Tá parecendo briga de crianças, São Paulo. Verdade, quem é Cafu? Fala a verdade. Diz que, inclusive, ele pertence ao fundo do IEN. Esse mesmo fundo. Renato do Prado. Agora Renato, eu sei porque estão falando dele tanto. Renato do Prado, ó, cheguei à conclusão, um gênio, cara. Essas informações que vêm do spfc.net dão conta de que o São Paulo estaria aí como para pagar 3 milhões de reais por 50% do jogador. Nosso Cafu, hein? É aquilo que dizemos, né? Aquela coisa, você nunca sabe quando esse Cafu vai ser um Cafu. Verdade. Eu sinceramente, nunca vi jogar. Eu também não, não conheço. Eu também não. Quer ver Série B? Viu, eu também não. Eu Sombra, uma agora outra eu notícia só aí, cara. É, a menina, ela lembra a Laís Souza, que ela sofreu um acidente lá? Sim. É, ela receberá uma pensão vitalícia do governo federal, RG. Foi aprovado, isso. Foi aprovado pela presidenta Dilma. Nada mais justo. Só pra ela, sem direito reais, a repassar pra terceiros. Os familiares. É, ela não pode repassar, mas não é só ela que desfruta desse benefício agora, né, RG? Porque os atletas também que defenderam o Brasil em Copas também têm esse direito. Sim. Eles recebem mensalmente a quantia de R$4.390. Isso aí eu acho errado, porque o cara já jogou, fez a carreira dele, ganhou dinheiro dele. Agora a Salaí já é uma pensão porque ela ficou... Na copinha, Botafogo do Rio eliminado pelo Botafogo de São Paulo. Na copinha, nos pênaltis. Que coisa, hein? Foram 17 pênaltis, né? 20? Caramba, hein? Caraca, verdade, velho. Vamos a mais ouvintes, 3284. Palmeiras 70. Tá ganhando também, viu, Sombra? Tá ganhando? Na copinha. Quanto tá vencendo? Porco? Acho que 1-0 contra o Ceará, se não me engano. Acho? Não. Não, eu vou confirmar aqui a informação. Pera um pouquinho que eu vou trocar de tela aqui. Me chegou a informação troca agora. Troca de tela, troca. Há pouco, de 1-0 Palmeiras. Palmeiras e? Ceará. E repassando aqui, Sombra, a informação ainda referente à pensão aqui. Não é nem uma pensão, né? Um benefício. Tá 1-0 pro Palmeiras. Essa era fim a mesma. Do primeiro tempo, 1-0 para o Porco. Ixi, o Porco tá ganhando lá. Mas os jogadores das seleções, ô Porto, que recebem essa pensão ou benefício, são os jogadores da Copa de 58, 62 e 70. Isso. Nessa época os caras não conseguiram fazer fortuna, né, velho? Então acho que é legal também. Vamos lá. Fala, Motinha. E o Breno sofreu uma lesão, viu? Falamos aqui. Mas audiência rotativa entrou no rotativo. A lesão dele não foi nada relacionado a fogo, não, né? Não. Ô, tonto. Como é que serve uma lesão a fogo? Mas será que ardeu? Deve ter queimado. Você também, ô rapazinho. Garotão. Com quem você tá falando? Com o rapaz aí. Você também precisa tomar cuidado pra ter a lesão? É. Porque com esse jacaré deve ser muito pesado, você pode ter a bursite no ombro do lado direito. Bursite dá no ombro, camisa, Tom? Esse jacaré na camisa do rapaz aí, ué, deve pesar. Nem gosto, tudo que começa com tamanho, bur, eu não gosto. Pelo tamanho desse alligator, deve pesar aí uns 600 quilos. Bursite, esses negócios vocês gostam, também não gostam. Vamos ao último ouvinte da noite. 3284-7097, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora! Alô? Alô? Quem fala? Lucas. Lucas do quê? Lucas Lozano. Consegui, baralho! Eu me lembrei das aulas de geometria, RG. É. Do Lozano. Losango. Do Lozano. E a fórmula da hipotenusa? Nossa, e pi. É, meu Deus. Ainda 1,743. Eu não tenho a menor saudade disso. Também não. Ainda bem que acabou. Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho bastante, inclusive. Zero. Ô, Lucas, e quantos anos? Era meio claro. 24 anos. Aí, RG, o Lucas, com 24 anos aí. Com fechasco. É, mano. Que foi? Como foi? Diria o vizinho lá em Santa Isabel, ô Lucas, meu, os losanos passam, velho. Ah, passam, velho. RG. Tem que aproveitar a idade. E não tem nada mais chato que los hermanos. Tem, olha que tem. Nossa, tem, a namorada dele. Se procurar. A namorada do Los Hermanos é o Los Hermanos, Patofu, Engenheiros do Havaí. Não, Patofu é gênio. Amigo, é melhor vai, senão, coitado, não vai participar. Los Hermanos é chato. A namorada dele lá, Lucas. Malu Magalhães. É, qual o seu bairro? Chato. Vila Carrão. Zona Leste, querida. E você, Zona já, Leste. Você já trabalha com alguma coisa ou você só coça o dia inteiro? trabalho no banco. O que você faz no banco? Oi? O que você faz no banco? Eu sou gerente de empregos. Ah, você é um gerente PJ. E o teu IPVA deve ser muito alto, né, Lucas? Oi? Teu IPVA deve ser muito alto. O que, RG? Né? É, pelo carrão, pô. Ah! Ô, Lucas, mas já tentaram explodir a tua agência ou ainda não? Olha, já explodiram o cartão eletrônico sim, mano, na minha agência. Mas deu preju aí? Deu pra reabrir no dia seguinte ou tem que ficar fechada pra reforma? Ah, deu pra abrir, eles só explodiram o caixa eletrônico, a parte que... Deu pra abrir, tava... Mano, eu vou te falar um dia, eu vou te falar um dia, eu tava conversando com um cara aí, representa um banco, não vou citar o nome e então. Ah, ele fala o com o presidente falou... de banco. Você é o primeiro cara aqui que helicóptero. Falar... O máximo que eu converso é com o cara. Falar com o presidente de banco. Porteiro de gacha 24 horas. Quem que fala de banco? Olha lá o nosso helicóptero chegando. Falar com o presidente de banco não quer dizer nada. Como não? O presidente do banco. Ele é seu presidente do banco. Presidente do banco fala que não, qualquer um não. Qualquer um fala que você tem um relacionamento bem estreito com ele. Você pode ter. Do banco, você pode ter um conhecimento, mano. Quer dizer, significa que eu tenho dinheiro. O cara recebe do cara, mas nunca falou com ele. O cara contou o número de caixas automáticos. Que são estourados? Absurdo. É inacreditável. A gente tem uma guerra. Fora o vandalismo. Né? A gente tem uma guerra. Os caras falam que o Brasil não tem terrorismo. Temos sim. Por isso os políticos diferentes, mas temos sim. Por isso que estão sendo desativados. O mercado não tem mais, farmácia está tirando, todo mundo está tirando. Mas a verdade é que vocês reclamam de barriga cheia, viu, Zé? Vocês reclamam de barriga cheia demais. É. Mas outro dia eu peguei no caixa, Sombra, uma nota suja com aquela tinta lá. E aí que você fez? Rosa. Devolvi pra caixa. Falei, isso aqui não vai ser aceito em lugar nenhum. Ela falou, ai, perdão, senhor. E trocou a nota. Ah, é? Mano. É, mano. Verdade. É? Mano, tu lembra porque que eu falei... Aquilo lá... Tu lembra? É, então senão já lembra? Tu lembra que eu falei o seguinte? Tu não quer pressão? Trabalha em banco. Verdade. Tu lembra? Lucas! Vai. Ficaram putos. Torce pra quem? Vontade de matar ele, tá? Ficaram putos. Não quer pressão? Trabalha em banco. Que time você torce, Lucas? Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Suspeito, hein? Faz 15 eles anos, fora, é, amigão, que o Corinthians conquistou o primeiro Mundial reconhecido pela FIFA, hein? É, faz 15 anos. Você foi nesse jogo? Eu não, eu era muito novo, mano. Oh, mano, também. Ter... Eu fiquei em casa. Oh, eu fui, eu lembro como se fosse eu hoje. Fui também. Lembro como se fosse hoje, velho. Um calor insuportável no Rio de Janeiro. Foi uma sexta-feira, João. Sexta-feira, 14 de janeiro. E eu fui com a Torraja Casablanca também, no Morumbi. Eu lembro, mano, esse jogo também. Mas foi aquele à tarde, jogo, no meio de semana. Foi. É, nesse jogo do Corinthians aí contra o Vasco, cara, eu lembro que eu saí daqui de São Paulo, gastei 20 reais, velho. Era 15 conto o ingresso e 5 reais a caravana pra ir de busão até o Rio de Janeiro. Inesquecível, quanto Benjamin. Que era, mano? R$20. Pô, só levou isso? 15 do ingresso e 5 da caravana. Quantas horas? Não, pro Rio de Janeiro é perto, demora em torno aí de umas 8 horas aí pra chegar. Não, porque tem todo o esquema, né, de segurança, bababá, não, leva mais tempo. Mas como eram muitos ônibus, Mota, na Dutra, não tem nem como você falar, vou esperar todos os ônibus chegar pra sair em comboio. É. Não dava, a polícia deixou passar, tanto é que eu cheguei cedo no Rio de Janeiro. Quando vocês chegaram na fronteira, aí os caras pararam, não pararam? Não, os caras só dão uma revistada nos busões ali e manda embora. É verdade que você tomou banho de mar de calça, fez aquelas coisas todas? Não, eu nem dormi na praia naquele dia lá, mas tomei banho no posto. Voltou no mesmo dia, não? Não, voltei no sábado. É, na madrugada. Passei o fim de semana, tava maravilhoso. Passei janeiro, a madrugada, cheguei na madrugada. Janeiro no Rio. Pô, tava maravilhoso. Ô, o cara quer falar do Corinthians, vai acabar o programa. Fala aí, amigão. O que você quer falar desse ano? Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Mano e pro Benjamin. Pode fazer. Essa história aí do Corinthians tá muito mal financeiramente. Será que não é um momento político que o clube passa ou não tem nada a ver? Não, o momento é no caixa mesmo. Foi um problema de má gestão, gastaram mais do que se arrecada, tem um problema também de pagar os impostos lá que na gestão do Andrés não foram pagos, é uma coisa que eu não entendo, juro que eu não entendo. Ah, tem a maior cota da televisão, tem patrocínio e não sei o quê, e tá aí, no déficit, não dá pra entender exatamente. Isso. Exatamente, isso que o torcedor não entende, sabe? Toda hora a gente escuta falar que o Corinthians sempre tem o maior... lucro, maior faturamento. E se, pô, ver o Corinthians numa situação dessa chega até a ser vergonhoso, né, Benjamin? Eu acho. É uma situação chata que o clube tá passando. Quanto que ano passado o Corinthians gastou? E você que é gerente, você que trabalha em banco, você deve ficar abismado com isso, porque a gente sabe, pô. Você tem um. Os números, né? Você tem um orçamento no ano. O que eles fazem com o dinheiro? Porque se você não tem um banco aí, fizer um negócio desse. Não tem nem auditoria, você é mandado embora no dia seguinte, na hora. Não. Na hora. Mas, ô amigão, Tava conversando com meu irmão também aqui. Minha família também trabalha em banco, né? Então eu estava conversando, e todo mundo é corintiano em casa. Então eu tava falando com meu irmão, falei, pô, como é que eu fui faturar tanto e tá numa situação dessa? Ele falou uma coisa que eu concordo. É assim, o cara que tá sentado lá na cadeira não pensa muito, né? Ele fala, o dinheiro é o mesmo dano. É justamente isso. Pra contratar o Pato, pra contratar Renato Augusto. Esses caras aí que não pensaram direito antes de fazer o negócio. Mas né? Eu vou te falar, enquanto não tiver aquela lei de responsabilidade fiscal pra dirigente, lugar onde o dinheiro não tem dono, é isso que acontece. O cara pensa o seguinte, eu dane-se. Não vai acontecer nada comigo, o próximo presidente que vier que se vire. Mas, amigão, o futebol brasileiro, ele sempre vai ser deficitário, justamente por isso que o Benja tá falando. Cada presidente que entra, ele deixa uma dívida maior justamente por não ser responsabilizado. Antigamente, quando existia o Clube dos 13, os clubes, eles recebiam uma remuneração muito abaixo do que recebem hoje. Hoje, todos os clubes, eles recebem uma remuneração muito melhor do que é daquela época, tá certo? Depois que houve o racha do Clube dos 13, o Flamengo disparou em termos de arrecadação, o Corinthians idem, o São Paulo, enfim, todo mundo teve aí um acréscimo de receita. Só que o negócio é o seguinte, o que eles conseguem arrecadar, eles gastam mais, cara, não tem jeito. Se ele ganha 10, ele gasta 20. Se ele ganha 30, ele vai gastar 50. E isso é uma bola de neve interminável. Infelizmente, o futebol brasileiro é esse descrédito todo, Benjamin. Verdade. Amigão, você quer mandar um abraço pra alguém? Você faz parte disso. Eu. Amigos, o Luizão vai de zagueiro. Você tá pedindo Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, vou mandar um abraço aí pra toda a minha família, agradecer a oportunidade de falar com vocês. E falar com o Mano é o cara mais coerente. Muito obrigado. Aí que tá, ó. O povo me idolatra. Ah, mas eu faço questão que o povo te idolatra. Pode me idolatrar mesmo. Olha quem o povo votou também. Não, mas não faz mal, velho. O povo não é burro, não. Eu não votei na Dilma, não. Você é louco. Aí, ó, tá vendo? O povo não é burro, não. Ah, lindinho. É, agora não votou ninguém. Ninguém votou. Amigão, um grande abraço pra você. Boa sorte no banco. Tudo de bom, viu? Um abraço, meu velho. Obrigado pela oportunidade. Falou. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E nessa época de calor, o que vai bem? Um ar-condicionado, né, mano? Com certeza, Sombra, com certeza. Putz, parece que o capeta rotou no mundo, velho. Nossa. Não é verdade, velho? É verdade. Tá uma onda de calor, velho. Meu Deus do céu. Ele rotou no mundo e ele, acho que... defecou também. Em outros lugares. Que horror. Mas o negócio é o seguinte, quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Fale com a Polo Ar. Desde 79, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Ele tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Olha que beleza, hein? Willis Carrier, você é melhor do que o George Washington. É muito mais importante do que ele. O George Washington não fez nada por mim, você fez. Muito obrigado, Willis Carrier. E pra você? Não, por mim não fez. A Terra Prometida, que você tanto gosta hoje, sim, ele adoro. Ajudou a construir. Adoro o George Washington também, mas o Willis Carrier foi muito mais importante do que ele. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem o Split Highwall de 9 mil BTUs. Olha que beleza, hein? Quer ganhar o seu? Liga aqui no Estádio 97 na sexta-feira que você participa do quiz, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, amigo! Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Queria agradecer a presença do Estranho Noninho que tá aqui. Valeu, Estranho! Ô, mandar um abraço aí, Sombra, pro pessoal aí do Los Choborras. Los Choborras é um grupo de amigos aí de colégio. E também mandar pro pessoal da Paris Vegas aí, para todos os funcionários. E manter aquela promoção que a gente tinha feito aí, claro, no passado. Claro. E para os ouvintes do Estádio 97, que ligar aí lá para a nossa gerente comercial, Daniela, no 7795-5596. Continua com desconto agressivo lá, no, lá na Paris Vegas, né? Então... Para em agressividade, se eu quiser alugar uma limusine, por exemplo, pode animais? Sim ou não? Posso levar animais? Qual tipo de animal, bem? Por exemplo, Mota. Se o Mota for com essa camisa, com esse jacaré, esse alligator, esse crocodilo de 200 quilos, a limusine, pode ser aceita? Tem um custo extra, tá? Ah, bom. É. Mas poder pode. Eu, esse jacaré pode atacar... Ir, hein, japonês? Viu, tia? Esse jacaré pode atacar até o motorista. É, já atacou. Já ataquei, vai. Já atacou. Da Paris Vegas, peguei todos. E falar que, pô... Todos. 2014 foi um ano ótimo pra Paris Vegas e o Estádio 97 aí teve uma participação... primordial aí no sucesso. A gente tá adquirindo o nosso maior concorrente de limusines. Ó, oh, parabéns. Então, tá comendo o mercado, hein? Consolidando aí a nossa participação. Então, agradecer aí o Estádio 97. E falar também aí, fazer o um jabazinho do meu outro negócio que eu acabei de entrar. Que é em dezembro aí a gente adquiriu aí uma escola de inglês e estamos. Começar o. Tá virando mega empresário. Matricula, animais podem aprender? Pode, então mandar um abraço. O alligator pode. Arre! Então mandar um abraço aí pro pessoal da WhatsApp. Arrebezinha, pode colocar lá. Quem você falou? A Rebequinha. É. Então mandar só botar, uma. Vou contar até dois pra você sair do estúdio. Valeu, Thiago. Então só mandar um abraço aí pro pessoal da WhatsApp Ipiranga aí. O Domênico tocou na nossa festa de final de ano lá. Boa! Porra, velhinho, foi legal. Boa. Então quem quiser aí, ouvinte do Estádio 97, que quiser ir lá na unidade de Ipiranga, Thiago, pode ir. Ele tocou com a focinheira ou não? Não, tocou tranquilo, tava porque tranquilo. Mas tudo é bicho, mano. Não, porque o Domênico tá meio animal, do Silêncio dos Inocentes. Então, o Domênico mandou bem demais na nossa festa. Ele é agressivo, agora ele é DJ com uma focinheira. E parabéns pro meu amigo Batata, que tá fazendo aniversário. Nossa, Batata. Vai virar uma salada, já. É legal que hoje marcamos, então, o início de mais uma grande promoção, a promoção Avião do Estádio 97, né? Que anotou aí quantas vezes passou o avião do Estádio 97? Ah, boa, anote amanhã também, tá bom? Quem sabe você vai ver Barcelona e Real Madrid lá na Catalunha, com tudo por conta aí, com o apoio da Agência Catalana de Turismo e também da Singapore Airlines. Um abraço pro Marcos, da Singapore Airlines. Boa, Marcos. Obrigado, Sombra, valeu. Valeu, cara, muito obrigado pela parceria e também pro Juan Romero. Obrigado, Sombra, um abraço. Da Agência Catalana, boa. Obrigado. É isso aí. RG, quem ganhou camiseta do Estádio 97? Ele falou que se ganhar a promoção, ele vai levar pra desfilar lá. Rodolfo Stelzer, lá na Espanha. Stelzer ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. E Estomazil,

acessando Mixagens na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions, a house music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97, a energia que te move. Ótima quarta-feira para você ligado na Energia. Eu sou o Rodrigo Bolonha, agora Night Sessions, começando muito bem com o DJ André Ponciano. Aumenta o volume. Night Sessions. Night Sessions. Whatever happened to the love Night Sessions. Yeah. juices in your body. I get you off, baby, I get you off. Know that I got what you want, no, don't stop. Any other fixes in your body. I'll get you off, baby, get you off, get you off. clap, getting hot to a new sound. Oh,